Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby, I know I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I would psycho on the phone. I never leave well enough alone. Luto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é isso! Cheiro de lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui sentado na nossa bancada mais uma vez, ele que de quintas às noites é conhecido como Chayenne Destruidora, Wesley Zop. Destruidora de corações, destruidora de... Lacradora! Lacradora, por favor. Chayenne com SH, não é com X, com CH, não. Não é com cedilhas, lido errado, não. Lido por alguém de língua presa. Não é Cecília e alguém... Le Chayenne. Le Chayenne, não é. É Chayenne com SH. Muito bem. Investe sua meia arrastão, seu vestidinho curto e vai lá pra rede social. Vai lacrar. Lacrar. Em alguma coisa tem que estar lacrada, né? Porque a Chayenne é aberta. Não, pera. Arrombada. Não. Regaçada. Não, Ganso, pera um pouco. Essa é a Chayenne que a gente gosta. Não, Ganso, não. Que como lacra assim? Os outros, mas assim... Tá não. Aberta pra todas as possibilidades. Não, várias bem possibilidades isso, de uma vez. Não, Ganso. Pera. Três possibilidades. Não, Ganso, não. Negão e seus primos de possibilidades. Aconteceu uma vez, mas espera. Isso, parabéns, Chayenne. Tá, obrigada. E como visitantes aqui hoje, eles que são do podcast, voltando aqui mais uma vez. E top and top. E agora são empreendedores da Podosférica também. Diretamente do Colabora Aí, temos eles, Cal e Fábio aqui. Olá, sou a Cal e hoje eu vim trazer pra vocês algumas histórias de bebidas exóticas. Puta que pariu, é. Gostei. E aí, galera, na paz, aqui é o Fábio Franzoni de novo, 2 anos depois. Porra, e 2 anos exatos, quase. Saudade dessa bunda, viu? É, porra. Lisinha feita moleira. Parece um saboretinho de cadeia, rapaz. Eu espero só que dessa vez você tenha depilado o saco, hein, cara. Não espere isso do Ganso. Aqui é família tradicional brasileira. Não que eu tenha visto, mas... Não, eu vi, sim. Não, viu? Mas viu por reflexo de espelho, nem é considerado. Nem considera ver, né? Ver, assim. Tudo bem que você olhou fixamente, mas era pra entender o jogo de espelhos que eu coloco aqui no estúdio também. Tá bom, viu? Obrigado. Muito bem, eu aqui gostei desse episódio, Douglas Domiciano Ganso, eu que fui rebaixado na brincadeira do Lucas Neto, viu? Rebaixado na brincadeira do Lucas Neto? Eu não faço ideia do que é essa analogia que você fez. Não, não é uma analogia, não. Eu tenho uma decepção na minha casa, que a minha filha é fã de Lucas Neto, descobri essa semana. E aí ela tava brincando que... Os membros da família lá eram os membros do canal do Lucas Neto. E você era? E aí, ela é a Gica, uma menina que aparece lá, e eu era o Lucas Neto. Ah, entendi. Só que eu não... Eu odeio essa porra, né, cara? E aí, eu imagino como eram nossos pais quando via a gente assistindo He-Man. Eles deviam odiar essas merdas também. E aí, ela falou, você é o Lucas Neto. Eu falei, eu não posso ser o pai da Lupita. Deixa... Aqui não tem Lupita! Caralho! Eu falei, deixa eu ser o pai da Lupita. Eu não gosto de... Lucas Neto. Você é o Lucas Neto. Lucas, para com isso. Eu falei, eu não quero. Eu vou ser o pai da Lupita. É a coisa que eu mais gosto de ser no mundo. Pai da Lupita e do Guido, eu vou ser o pai da Lupita. Dela. Não, então você vai ser o Rony. Que o Rony é um coadjuvante. Você foi rebaixado no quadro do Lucas Neto. Você foi rebaixado, um coadjuvante pedófilo que aparece lá. Sei lá. A impressão pra mim é que todo mundo aqui no canal lá é pedófilo, é bandido, sei lá. Bandido é bom. Bandido é muito velho falando. Esse canal de bandido. Esses caras, porra. Mas tá bom, não. Mas dá tudo pra... Tudo bem, Rony. Vamos lá, Chayenne. Mas peraí, hoje não temos Gabriel Asbar, que também não é tanta novidade, mas nem Negão. Não temos nem Negão. Nem o Negão, cara. Negão, acho que o substituto é assim, né? Substituto parece... não tem que chamar quando precisa. Aparece quando dá. Rapaz. Tá estrelinha, né? Não, já fiz demais esse ano. Tá na hora do Zop aí. Tentar mostrar alguma coisa. Tentar alguma coisa. Eu e o Zop em campo não tá dando certo. Olha, eu pensei que era porque a gente vinha, hein? Não. Não é só por isso, não. Ele tá estrelinha. Ele não. Ele tá. Em breve eles retornam. Bom, eu entendi que no próximo episódio vai ser bom. E esse vai ser uma merda. Esse vai ser top, hein? O próximo só vai ser bom. Esse é Excelência L'Oréal Paris, rapaz. Quer coisa mais excelência? Antes de começar esse episódio, então, gostaria que o Fábio ou a Ká, ou os dois, de forma sintonia, cada um falando uma sílaba da Jogral, frase. Jogral, né? Uma sílaba, não uma palavra. Não, uma sílaba. Pô, vai ficar legal pra caramba isso. Então, aquela aí! Falasse da plataforma que vocês montaram e estão começando. Tem 2 meses a plataforma aí, que tá pra ajudar o produtor de conteúdo, no geral. Não é, Fábio? Eu tô falando merda aqui, nem sei do que vocês estão falando. Você tá falando essa galera? Tá falando merda, não, sim, mas nisso você falou certo. Não é não, né? Tá falando certinho mesmo, é isso aí, cara. Faz 2 meses mesmo que a gente lançou a plataforma lá no iPod. Mas o Colabora Aí, ele não é voltado só para podcast, né? Para qualquer produtor de conteúdo online ou offline. Não necessariamente produtores de conteúdo, porque ONG, por exemplo, que cuidam de animais, de idosos, de pessoas, né? Também são bem-vindos lá e, inclusive, a gente tem até um tratamento diferenciado para quem é ONG e tal, para ajudar. A taxa diferenciada, né? Pra incentivar eles a poder arrecadar um dinheiro, que a gente sabe que ONG é bem complicado, principalmente nos momentos atuais, né? Sim. Mas voltando ao produtor de conteúdo, a gente é uma plataforma de financiamento coletivo, mensal ainda. Ainda esse ano a gente vai lançar o financiamento pontual, que é aquele que, por exemplo, você quer lançar um livro, comprar um microfone. Mas atualmente é o financiamento coletivo mensal. De assinatura. Muito bem, então acessem lá colabora.ai e pode começar a angariar fundos para o seu fundo, Wesley Zop. Opa, é isso que eu vou fazer. E Wesley Zop, para aquele ouvinte que está aqui acompanhando o Chorume nesse exato momento e está desejoso, está com tesão, está com 3 dedos no toba, começou a venda para os ingressos do podcast ao vivo em São Paulo, capital! Novamente estaremos lá no Teatro dos Arcos fazendo uma gravação ao vivo com plateia sugerindo os temas, tudo de improviso, muito humor feito por Jean do Mor! Wesley Zop, Gabriel Asbar e muita loucura e diversão, rapaz. Apenas R$20! Que você pode comprar o seu ingresso lá no chorume.com.br/ingressos. Adorei. E novamente, então, estaremos lá no Teatro dos Arcos, que está na Rua Jandaia, número 218. Ainda tá lá? Ainda está lá, próximo ao metrô Liberdade. Então, se você não quiser e de carrinho. Nem de helicóptero. Nem de helicóptero. Ainda mais se você for jornalista, é perigoso. Ainda mais se você for jornalista soltando áudios do Sérgio Moro aí. É mais perigoso ainda. Pode acontecer uma falha no helicóptero. Exato. Então você pode aí ir de metrô, é próximo ao metrô Liberdade, pois você só anda 14 quilômetros. Ah, facilita. Então, você pode adquirir o seu os ingressos e promete ser uma noite espetacular. Ano passado começamos fazendo o nosso ciclo por São Paulo também. Foi incrível! E esse ano promete também muito improviso, muito humor. E terminando o espetáculo lá no Teatro dos Arcos, tem um lugar que vende umas cerbrejinhas, umas pingotes, umas travessorbas. Porção de cereja. Umas porções de cereja em rego de anão. Boa. Umas azeitonas na goela de uns travestis belíssimos. Sim, e também. Também homens de bigode, não sei porquê. Porque mas... bigode é top. Por isso. Exato. Então adquira seu ingresso para ver o Chorume ao vivo lá no Teatro dos Arcos, em São Paulo, dia 19 de julho. Adquira lá em chorume.com.br/ingressos. Esperamos você lá, ser paulistano ou da região metropolitana de São Paulo, que pertence à grande região megalopolitana de Americana. Sim. Esperamos você lá, vai ser incrível. Incrível! Eu adorei. E começará esse espetáculo às 8 horas da noite, famosas 20 horas da night, rapaz. Também não podemos esquecer de falar do nosso apoiador aí, o PodCloud, a plataforma que vem para ajudar os podcasts iniciantes e os podcasts já consolidados aí. Uma plataforma que se encontra no podcloud.com.br, uma plataforma que promete hospedagem e distribuição do seu podcast. Muitas vezes você está começando um podcast lá sobre como tomar uma dedada bem gostosa no furico. Eu ouviria isso aí. Questão de curiosidade, não que eu botaria em prática. Né? E é um tema ali... Tem um sexo sucinto que você fala ali em quê? 250 episódios. Você conclui rápido. Exato, cada um com uma hora e meia. Então, você pensa, eu não sei, eu já gravei 250 episódios, não sei onde postar, não sei como distribuir, não sei como fazer esse episódio chegar da maneira mais maravilhosa no Spotify, no Google Podcasts ou em todos esses agregadores famosíssimos aí. Não sei como fazer o meu podcast de dedadas deliciosas no furico, chegar até o ouvinte. Disseminar conhecimentos. Disseminar conhecimentos e dedadas. Eu não claro, sei fazer isso. Claro. Então, para isso, chega aí a plataforma podcloud.com.br, onde você hospeda e ela distribui automaticamente para as maiores plataformas. Todo mundo que pesquisar dedada no furico podcast, achará o seu maravilhoso podcast. Furicast. Be free cast. E aí você tá pensando, pô, mas será que eu sei usar essa plataforma? Para isso, o PodCloud disponibiliza uma conta teste para você ir lá fazer o seu teste, para ver se você consegue aí usar. Se você tiver alguma dúvida, eles têm um contato lá para você tirar as dúvidas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então é uma plataforma que vai amparar você totalmente. Você vai ter ajuda e o seu podcast vai chegar ao objetivo final. E se você é um podcast que tá aí, ó, capengando... Tá pra acabar. Tá pra acabar, porque não sabe quantas pessoas ouvem. Sim. Posta a cada 15 dias. O pessoal tá loucão. Tá mais ou menos. Tem 30 episódios gravados, mas não posta nenhum. Se você tá nessa pegada, a plataforma PodCloud promete pra você ali uma estatística especial. Você vai acompanhar todas as pessoas que estão ouvindo seu podcast. Porque às vezes o Furico Podcast não sabe quantas pessoas de fato estão enfiando o dedo no Furico de forma deliciosa. Furicast, por favor. Bifricast, ninguém sabe. Ninguém, ele não sabe. É, não, ele não tem nem como saber. Não sabe quem tá atingindo, mas aí o PodCloud oferece estatísticas aí. Por telegrama. Não, automáticas. Ah, excelente. Estatísticas aí, confiáveis pra você saber quem tá ouvindo, quem não tá ouvindo, pra você saber como direcionar o seu podcast, como atingir seu público da melhor maneira. Então, PodCloud, podcast@gmail.com.br. É a melhor pedida pro seu podcast pra hospedar ele de forma maravilhosa. Excelente. Lá tem planos gratuitos, tem planos profissionais a um preço justo. E se você quer começar um plano pago com 3 meses de gratuidade, rapaz, é só você usar o cupom de ouvinte do Chorume, onde você usa lá Chorume com X ou o cupom Dragonfly, o cupom da tecnologia. Então você pode começar o seu podcast agora através do PodCloud. Mas ouve antes o episódio, depois grava, né? Exato. Pra ver se você não vai gravar a mesma coisa que a gente aqui. É que é bem provável. Porque dá é que a gente vai falar de dedada no cu pra cara. Mas a questão, então vai lá no podcloud.com.br, é uma plataforma que vai te ajudar, e pra ter mais detalhes, ouça esse spotzinho delicioso, enquanto a gente faz uma gozada aqui em X um no outro. Uma dedada em testa. Famosa gozada em asterístico aqui, vamos lá. Asterístico. Ah, porque tem estatística também, pode ser. Já pensou em criar seu próprio podcast ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, um serviço de hospedagem com estatísticas avançadas. Backup. Player customizável. Site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou os planos pagos com 30 dias de teste. Pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do seu servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você. Muito bem, sem mais recadinhos tchutchucosos, aqui vamos para o momento que ele espera desde a criação desse podcast. Ah, é agora? O momento é que agora. Ele anunciará o tema para agora. Os quatro ventos do mundo. Rapaz. Deixa com o pé. Deixa com o pé! Fábio Franzoso! Filha da puta! Caralho, eu fiquei muito imaginando isso, você falando pro Fábio, eu falo... Aquele irmão mais novo que é só pra ver ela dar aquele irmão mais velho, sabe? Aniversário. Exatamente, por isso você não vai falar o tema, porque você não deu pra entender nada do que você falou aí. Então você que tem uma dicção perfeita, Fábio Franzoni, qual é o tema de hoje? Vamos lá então, o tema de hoje é histórias que não contamos pra ninguém, é isso? Histórias que não contamos pra ninguém. Se não era, agora é. Não, você anunciou. Agora já era. Agora é histórias que não contamos pra ninguém. Eu vim pra falar dos meus livros prediletos, mas... Eu vim falar das pontes de Madison, mas tudo bem. Ah, vou rasgar esse livro que eu escrevi aqui. Não, Ganso. Então, histórias que não contamos pra ninguém. Aquelas histórias que às vezes a gente deixa guardado no baú das lembranças. Aquele baú que em cima dele tem outro baú pra ninguém acessar essas lembranças. Mas hoje vamos de coração e âmago aberto para o nosso ouvinte saber o que a gente aprisiona nesse nosso coração aqui, amargurado muitas das vezes, envergonhado socialmente, humilhado perante a sociedade. Mas exato, exato. Será que tem coisas que você nunca contou pra ninguém, Wesley Zop? Tem todo mundo tem um esqueletinho no armário. Muito bem, ouvinte. Então vamos para esse episódio com histórias que vocês vão saber aqui ineditamente. Ninguém da sociedade sabe, a não ser os ouvintes. Ai, Beto Jamaica! You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. É importante deixar claro para o nosso ouvinte que a gente está contando essas histórias, mas elas têm que permanecer em segredo. Sim. Não é para sair fazendo meme em grupo de Facebook, não. Porra, isso aqui é uma família Chorume e a gente está contando aqui secretamente. Claro. Então, por favor, Wesley Esop, comece aí contando as histórias que você nunca contou pra ninguém, ou vai, alguma outra pessoa sabe por quê? Tava junto. Assim é, senão, uma coisa que você fez sozinho, completamente sozinho. Ah, não vem falar de masturbação aqui. Não, seria. Seria por quê? Isso daí todo mundo sabe. É, isso você faz no quintal da sua casa, é verdade. Vou ter que tirar aquelas câmeras de lá. Pelo menos colocar um portão fechado, né? Dá pra ver pelo vão do portão ali. Pelos vãos do portão. É, não é um vão só. É grade, né? É, mas e aí, Wesley Zop? Não é... Nossa, que segredo que era essa aqui. Mas é uma coisa que eu nunca tinha contado pra ninguém. Não, eu recentemente eu vou dizer, vai, 2 anos. Ah, 2 anos atrás. Recente. É, aprendi a dar nó de gravata. Porra, você... Eu achei que eu tinha virado homem, bicho. Quando eu tinha começado a bater punheta aos 8 anos de idade. E mas dizem não. Que cachorro velho não aprende um truque novo. Aprende, cara. Cara, mas se cresce outra bola no saco, vou até dar ideia pro Osbar fazer isso. Acho que ele já sabe, Ele já sabe dar nó de gravata? Mas o nó fica foda, não é aquele nó que você faz na mão, ou deixa pronto, ou compra a gravata com zíper, não é esse não, cara. Dá nó de gravata. Aprendi recentemente isso. E é foda. Você se sente mais másculo, cara. Você sabe dar nó de gravata, Gans? Não, só desde os 12 anos de idade. Você sabe dar... Não, você falou muito... muito simprão. Tá. Você sabe, Fábio? Não, eu compro gravata que ela só encaixa, assim. Tá vendo? Você sabe, Cal? Não sei. E aí? Mas é melhor nem aprender, porque vai que nasce uma bola. Vai nascer uma bola, vai nascer. Vai nascer um saco. Cara, mas que... Só que não necessariamente onde é um saco, pode nascer na orelha. Vai nascer. Então não é uma ciência muito bem controlada. Então... Eu tô igual o Fofão aqui, né? Tipo, nossa, muitas. Mas por que eu fui aprender isso? Zop, maldito. Pelo seu próprio bem, a ciência de dar nós de gravata não é algo muito... Exato, então nem aprenda. Só que é uma conquista que você tem, apesar de só velho. Só que esse é um podcast de humor, então tem que ter alguma coisa engraçada nessa porra que você vai contar, porque você não me fez acordar domingo de manhã pra saber que você é um bosta que não sabia dar na gravata. Pera aí. Espero que não seja isso. Pera aí, não, cara. Só tô fazendo um desabafo aqui. Teve um ano que... Não. Se não tiver terminado com o lote de gravata no cu de alguém, você vai levar um tapa nessa tua cara. Teve um ano que no mesmo ano eu fui 5 vezes padrinho de casamento e não sabia dar nó de gravata, tinha que pedir pros outros fazer, dá nó de gravata aqui. Porque o padrinho tem todo aquele ritual do padrinho, é foto com os padrinhos, é dança com o padrinho, O noivo e o padrinho. O noivo beijando o padrinho. Você tem todo o ritual que você tem que estar alinhado. É verdade. E eu toda hora tenho que... E outro, você tem que passar a gravata. Exato. Ou você vai passar a gravata sem nó? Todo mundo vai achar que é uma meia. Que é uma tira de pano. Que é uma tira de pano. Mas... Sim, ou uma meia. Pode até ser uma meia. Meião de jogador de futebol, às vezes. Cara, daí a partir do momento que eu aprendi dar nó de gravata, não fui mais chamado pra ser padrinho de ninguém. Vamos filosofar. A partir do momento que você sabe dar nó em gravata, tudo pode ser uma gravata, cara. Qualquer tira de pano. Uma toalha de mesa, isso aqui é uma gravata. Você acha consegue. Que é uma... Você acha consegue. Que é uma toalha de mesa? Não, isso é uma gravata. É uma gravata. Meu boné, você acha que é um boné? Não, é uma gravata. Mas fica a pergunta, você usa como? Com a altura certinha, calma. Ah. A altura certinha ou usa seu barriga ou Didi? Tampa o saco, tampa o umbigo ou tampa a teta? Ou só a teta? É. Pra palhaço, quando eu tô de palhaço, eu uso aquela gravata. Fica pequenininha aqui, acima tampa do umbigo. Teta, tampa é o tampa teta. Babador, não babador. Um babador. Em casórios é o tampa umbigo. Pós casório festa é o tampa saco. Ah, que fica da hora o tampa saco. Ainda mais se você tá sem calça. Né? O pessoal admira mesmo. No frio também. Mas e você, Fábio? Você usa qual estilo de gravata? Geralmente, bom, em mim, como sou baixinho, ela geralmente vai até o saco. Vai até o joelho, né? O tampa joelho. Aí, tem que dar um jeitinho. Então fica faltando metade do pau ainda pra tampar. Mas isso no frio, né? Isso. Ali bêbado no casamento, né? É. Só de gravata. Mas eu nunca consegui dar um nó em gravata, cara. Mas também nunca tentou. Também. Não, já tentei. Não. Não é fácil, não, cara. Não despreze a técnica. Não despreze a ignorância, né? Não, ignorância é difícil. Também mesmo. Não despreze a ignorância também. Mas não despreze, porque quando você aprende, cara, você com 12 anos talvez não viu diferença. Você aprendeu, tá, legal, um nó. Não, mas você com 35 anos de idade sem saber dar nó de gravata. Sofrendo bullying nos casamentos. Bullying entre os gravateiros. Entre os estilistas. Daí você aprende, você fala, porra, agora sim. E sabe o que é bom? Gravatas dão saudade, não é, Wesley Sof? Dão saudade? Saudade do tempo em que você se dedicava a esse podcast. Saudade do tempo em que você trazia coisas boas pra contar aqui. Eu tinha já te contado isso? Não, nunca tinha. Então, eu tô no tema. Não. E agradeço você nunca ter me contado uma coisa ridícula dessa. Não, mas agora eu contei. E não contei só pra você, contei para todo mundo, pros ouvintes. Mas e aí, Fábio? No que você não sabe da nova? Vamos lá. Nó de corda de marinheiro. Cara, foi difícil. Eu pensei. E eu já fui um ladrão. Tem cara mesmo. Isso eu nunca contei pra ninguém. Outra vez, cara, que veio aqui, eu vi que subiu o microfone. Minha foto 3x4. Sumiu aquela sua geleia de morango. Não, aquela lá, acho que eu que tinha comido mesmo. Mas tá, as coisas somem. É verdade. Sumiram, cara. Coisas. Eu tenho que admitir, fui um ladrão, cara. E fui um ladrão e que corri o risco de vida ainda, cara. Porra, rapaz. Ah, ladrão... Pior tipo de ladrão. É o ladrão que adora o perigo. Que adora o perigo. Adora o perigo, com certeza. Mas foi assim, vamos voltar aí uns... Eu tenho 35, vamos voltar uns 23 anos aí. Nossa. Eu tinha 12, 13 anos, por aí. Eu morava em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E... Que é um campão grande. É um campo grande também. Era um lugar de... Eram várias casas num campo grande. Big Field. Então, inclusive, tem uma casa de show lá em Campo Grande que se chama Big Field. Sério? Foi lá que eu assisti um show do Belo. Foi lá Belo. Que eu roubei. Então, eu tentei me tornar radical quando eu tinha 12, 13 anos. Na sociedade campograndense, cara, 12, 13 anos, a pessoa falava, vai ser radical. Eu tentei ser radical. Eu andava de bike por aí, andava naquelas... Sem rodinha, pensou o quê? Sim, porra. Por favor, né? E pro tamanho do Fábio, isso aí, porra. E aí? Isso é radical mesmo. E, cara, tinha um cara que consertava as bicicletas da gente, que ele aliciou a gente pra que a gente roubasse... Pininhos de alumínio, já viu os pininhos de alumínio? Pininho de metal de pneu. É, fica na pontinha. Aquilo é caro, cara. Aquilo é caro. Porque tem uns que são decorados, tem uns que são de metal. Tem todos os tipos. Não, é top. Então, o cara aliciou a gente, né? Falou, se vocês conseguirem... E era pra vender pra ele, ou levar. Não, ele falava assim... Ou você levava um bicho de ferro, ele fazia uma biqueta de veludo pra vocês. Ou pra não apanhar. Vocês não apanhar, me tragam biquetas. Traz uma biquetinha de ferro, titio vai fazer chupetex pra vocês. Uma chupada pra cada biquinha. Não, não tinha. E ele deixava na frente da bicicleta ali o carro dele com quatro pininhos. Pode ser de qualquer carro, gente. Todo dia tinha um diferente. Ele só devolvia os pininhos lá. Mas enfim, não era em troca de sexo, não era código pra sexo. Não era nada disso. Falava troca de biqueta. A gente queria personalizar as bikes da gente. A gente não tinha grana, né, pô? Moleque, né? Não ia ficar pedindo dinheiro pra minha mãe e pro meu pai pra ficar personalizando a bike. É, dá mais ladrãozinho. Exato. Ladrãozinho aí... não pede dinheiro pro pai. Rouba, rouba, pai. Não, eu roubei muito meu pai. Fez bem, fez bem. Eu usava boné, botava as moedas assim na, na aba gente, interna do boné, mas sabe? Mas dava pra pôr quase R$1.000 de moedas. Moedas de 10 centavos. Enfim. É... E ele falava assim, cara, quanto melhor, né, o pininho, mais o, a gente pode fazer um upgrade mais bacana, fundo, aí, né? Mais fundo, é. Mais, mais fundo. Mais fundo vai. Enfim. Uma vez eu me juntei com um amigo chamado Romarinho. Romarinho. Não tem como. Romarinho é bandido. Romarinho não tem. Mas é bandido burro. Romarinho é bandido burro. Vocês lembram do Willow? O, aquele anãozinho do filme? Ah, Will, Eu esqueci o nome do filme. Tá, um anão. Willow, sim. Quem não conhece, procura aí na internet. O Willow. Ele era igual o Willow, era um anãozinho. Mas ele era anãozinho mesmo? Era ele não, ele era pequena. Bem. Ele, eu sou baixinho, ele era mais baixo que eu. Ah, ambos da mesma idade, ele era mais baixo. É, bem mais baixo que eu. Romarinho, Romarinho. 30 anos já. Ele já tinha 30 anos, era menor do que o de 12 anos. Andava de bike porque não alcançava o pedal pra tirar carta de motorista. É, pode ser. E aí, cara, a gente pegou um dia e falou assim: vamos experimentar, né? Roubar alguma coisa aí. E a gente pegou alguns, sei lá, a gente roubou acho que de uns 8 carros. E aí a gente passou e tinha uma baja, sabe? Lembrando que, era moda as biquetinhas. Isso, de ferro. Naquela época era moda. Hoje em dia é coisa de... Hoje em dia, Fábio, o pessoal nem sabe andar de bike, mas então por isso que não... Tem jeito que não sabe andar de bike. E quando o cara anda de bike, é aquelas bikes de ciclista foda, Master Blaster. R$25.000 o quadro. Exato. Não, e até em carro, hoje em dia é ridículo. Se você tem luz embaixo do seu carro, pininho, você tá errado, você tem, cara, alguma coisa que não é normal do carro. Você viajou no tempo. Velozes e Furiosos já... Nem eles fazem mais. Ah, não faz. Mas enfim... e lá tinha uma baja, não sei se vocês sabem o que é uma baja. Não. Que é um Fusca modificado, que ele tem um motor pra fora. Ah, sei. Eu sei o que é, mas nunca chamei de baja, chamava de Fusca. Fusca modificado. Fusca tunado. Lá no Rio chamam de baja. Ah, vou colocar no stop isso. Guardar pra B do stop. Gênia! Quem tem uma baja, pô... É perigoso. Exato. A gente não sabia disso. Traficante. Pessoas normais não tem uma baja. Não, pai de família que leva marmita, arroz, feijão e ovo não tem uma baja. Ou é traficante ou é pescador. E a baja do cara era foda, cara. Tinha um pneuzão gigante, até tipo pneu de caminho, de caminhãozão assim atrás. E, mano, tinha a tampinha lá. Tinha step? Tinha. Ah, bom. Porque eu gosto que as pessoas... Tem que andar na lei. E o step, inclusive, fica aparente na vaga. Sim, é melhor E ele tinha um pininho foda, cara. Era tipo um dado, assim, sabe? Era uma plaquinha escrito "Eu como cu de quem arranca pininho". Cara, a gente andava de bike devagarzinho, das do lado, assim, a gente olhava todos... E é foda que eu peguei essa mania que até hoje eu ainda ando olhando. Até hoje eu arranco. Ando arrancando, quer dizer, ando olhando. O Fábio estaciona o carro assim, sai, eu fico sem entender nada, ele volta com 4 pininhos. Dirige carro. Ele vai no banco do carona só pegando os bichos. Vai devagar, carro. Só pegando as piquetinhas. E aí, cara, a gente pegou a parada, né? Só que eu não sei como o cara viu ou alguém contou pra ele. Beleza, a gente continuou, a gente era idiota, né? Tá, como a gente o cara pegou viu? Não, o cara tem uma baga. Ele tá de olho a todo momento no carro dele. Não, não é só ele que tá. Todo mundo tá de olho na baga. Todo mundo tá de olho no todo carro. Todo mundo, uma baga! Então, imagina, dois moleques abaixados, um do lado, um de cada lado da baixa. Romarinho! Né? Bandidinho já conhecido na Big Field. E todo mundo ali quer ficar bem com o Chico Navarro. Exato. Fica de olho na baixa do cara. Exato. E aí, rapaz, ficou rodando por ali ainda, né? Procurando outros, né? Careca outros... e Romarinho. É foda. Dupla dele. Careca e Romarinho. Dupla ladra. E aí, mano, uma hora a gente percebeu que ele estava perseguindo a gente, cara. Tipo, devagarzinho, com o carro. Gente, que medo. Aí, mano, eu e o Romarinho... Mano, corre. E o Romarinho com a perna curta, ficou pra trás. Aquela bicicrosa. O finado Romarinho ficou pra trás. Eu lembro que a gente correu, a gente achou uma... Porque ele era bem conhecido o bairro, a gente estudava, morava todo mundo por ali bastante tempo, então a gente conhecia. A gente achou um lugar, se escondeu, amarrou as camisas na cara, olha que idiota. Amarrou as camisas na cara, porque aí não dava pra muito reconhecer. Mais aparente, né? Que era a gente. Assim, não, ele não vai saber que a gente tá com a camisa na cara. Ele vai falar, aqueles moleques que eu vi não tinha camisa na cara. Sem camisa e camisa na cara, né? Exatamente. Apesar da bike ser a mesma. É, exatamente. Um ser preto, um ser branco. Um saquinho de biqueta. Exato. Enfim, é, realmente um bom plano. A gente, com esse plano inteligentíssimo, a gente conseguiu fugir, né? Mas não, não conseguiu. Tipo, na noite do dia. Na noite do dia, a mãe do Romarinho bateu com o Romarinho lá na porta da minha casa. Eita, lelê. E já aos berros já. Tá, o Romarinho surrado já. Já, né? Tava chorando já, sangrando. Ai, que dó. Cara, sei que. Aí eu também. Minha mãe brigou comigo também, fiquei sem sair na rua. Ô, cara. Barabaja! Mas foi uma treta foda, cara. Tipo, eu nunca vi. O cara achou o Romarinho. Achou o Romarinho e o Romarinho me entregou. Mas o Romarinho, além de ladrão, é X-Dof. Mas na hora da tortura da foi chibata. Foi torturado também. Só tem uma coisa muito séria, cara. Cabo de vassoura no cu. Pra finalizar a história, eu nunca mais vi o Romarinho. Oh. O final, o Romarinho, gente. Assim, não tem como você ter visto. Nunca mais, não sei se ele mudou. Sei que deu uma merda. Mudou fora. De plano. Claro, mudou de plano. Mudou de plano. Mas tá, vocês devolveram as biquetas ou não? Ficou com ele, cara. Ficou com ele. Eu o esqueci Romarinho. De mencionar. As biquetas ficaram com então, ele. Então o Romarinho já tinha entregue e já tava morto já. Provavelmente. E provavelmente falou que a culpa era toda sua, que você era o mandante do crime aí. Mas e o padre que era o que recebia as biquetas lá? Padre! Padre não! Não era padre. Chupava de volta? Não, não, não. Bicicleteiro. Não. Era bicicleteiro. Bicicleteiro. E também era padre. Era bicicletado. Sim, sim, claro. A paróquia dele era por ali. Eu a nunca... oficina, a oficina. Isso, isso. Mas eu você falou, ó, o cara lá... Não, nunca mais voltei lá, cara. Eu fiquei, tipo, mais de um mês sem ir pra rua, assim. Só ia pra escola e voltava. Nunca encontrou o cara da Baja? Não. Não sabe nem quem é. Não sei quem é. Pô, mas essa cagão, história... Mano. Mas essa história eu nunca contei pra ninguém, cara. Nossa. Só a minha... Nem meu pai sabia dessa história. Ué. Porque, tipo... Seu pai dono da Baja. Ele chega em casa, puto, tava... Tinha um moleque com camiseta na cara que roubou minhas biquetas. Essa camiseta sua aqui. É. Só escrito surf aí, essa cagada. Tinha um shortinho de moletom também. Nessa época era isso. É, camiseta regata e short de moletom. Sim. Mas então você foi, cara... Ladrão! Ladrãozinho! Não, não, mas o pior, cara, o cara das Bajas era psicopata, meu. É, cara. O cara ia matar vocês atropelados, sei mano, lá. Mas assim, o mais incrível da parada é que eu não sei o que aconteceu com o Romarinho, cara. Eu não vi ele na escola. Como que eu vou te explicar? Mas o Romarinho, um menino negro do Rio de Janeiro, deve ter sido morto ou pela polícia ou pelo pela cara mãe da Baja. Dele. Por alguém, por alguém. A mãe dele entrou com a biqueta. Ah, mas, não, ó, não tem biqueta, não. Nossa, foi lindo, né? Tipo, algo foi estranho porque eu também mudei na sequência e, tipo, alguns meses depois, eu não sei até hoje por quê. Ah. Talvez o Romarinho tá contando essa história também, falando assim, pô, é verdade, é verdade. Não é nome, nesse... talvez não seja churume, seja copo d'água. É, talvez ele está no BajaCast. Pode ser. Nossa, imagina. Nesse ainda momento como... ele tá gravando, exatamente. Falou ainda como refém. Mas lá o tema é outro, contando casos homossexuais que eu tive na infância. Nossa! Teve um cara que me abandonou. É. Fábio. A gente saía e ele falava, vamos pegar as biquetas. E aí, engraçado que lá só tem esse tema. É esse tema. É mesmo de todas as vezes, é verdade, cara. É muita tristeza na vida do cara. Não, mas não se prenda a isso também, não. Sei. Mas fiquei com medo, vou ter pesadelos com alguém me perseguindo de Baja. De Baja. Era marrom essa Baja? Não, cara. Era uma coisa que me... É, né? É, mas não é... Não, essa do cara era tipo um carro do Mad Max. Ainda era um carrão bem... Uma Baja bem modificada, assim... Era uma coisa que quando vocês me chamaram e você me falou do tema, na hora eu me lembrei. Falei, caralho, o carro do Mad Max, eu preciso contar essa história. É, porra. Nossa, mas me subiu um cagaço aqui, velho. Porque o cara não foi rapidão. Não, ele foi rapidinho, estudando. Foi na moralzinha. Foi estudando. Rapaz. Ele, vamos ver onde mora esses filha da puta, vamos lá. Vou bater no neguinho. Mas daí é obrigação. Exato. Muito bem, e você, Cal? O que você nunca contou aí? Porque tem uma história aí que parece meio cabulosa. Então, né? Né? Você era dona da Baja, não! Eu era dona da Baja! Matou o Romarinho! É que ela me arranca a mão! Estou namorando há 6 anos com você de vingança. Eu sou Romarinho. Ai, cacete. Mas então, na época, lembra do lançamento do Tropa de Elite? Sim. Então, né, eu assisti. Quando com lançou, meu... eu e Zop estávamos jogando bilhar aqui no... Ah, é verdade. Lá do Corujão. Então, aí eu... No momento que saiu o filme. O filme saiu no cinema. A gente estava jogando bilhar. Porque a gente foda. Não ia na pré-estreia. A gente não ia... Não, porque era, a gente, todo mundo foi pra ver. E a gente não foi. Só tinha nós no bar jogando e ficamos a madrugada inteira. Então, na época que lançou o filme, eu tava namorando não com o Fábio, né? Com outra pessoa. Mas com uma pessoa que você não gostava. É, exatamente, e tal. Caralho! O cara que não valeu a pena, o cara que não valeu a pena. Então, aí eu tava namorando na época, tudo e tal. E eu assisti esse filme e eu fiquei muito fissurada nesse filme, assim, sabe? Porque eu adorei muito. O Wagner Moura de macho, quem não fica com tesão, né, gente? Ai, caralho! Fissurado, né? Desculpa falar. É assim, sim, né? Tesão fica chato. Hoje em dia tem outro nome, né? Hoje em dia é Bolsonaro. É verdade. Mas caralho, gente, foi aí... Que começou, né? Foi nesse filme que plantou a sementinha. Cara, aí, beleza, né? Eu assisti esse filme e tal, tudo. Isso mesmo, bandido bom, bandido morto. Aí, mano, isso, tava... Isso, isso! Saco na cara! Romarinhos! Romarinhos morrendo em Big Field! Enquanto você vivia na sua... Classe média do interior paulista, lá, ó. Mano. Os bandidos de verdade. Os ladrões de galinha e biqueta de ferro sofrendo na mão da polícia. E cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o Romarinho? Cadê o Romarinho? Aí eu tava lá. Aí, beleza, né? Daí, meu, eu curti muito o filme, assim, é um sabe? Filme tipo, excelente. Eu curti pra cacete. Aí o que acontece? Eu fiquei muito apaixonada pelo Wagner Moura, entendeu? Eu falava assim, cara, esse cara é um tesão, que foda, ele, que não sei o que. Ele tem cabelo, olha aí o cabelo é isso, dele. Aí, eu cheguei. Não que ela ligue pra isso, né? Não, olha que bela juba, olha. Gente, pegar foda. Esse cabelo. Nossa, que sedoso. É, eu gosto de homem com cabelo. Não, mas naquela época. É, isso. Jovens gostam de cabelo. Mano, daí beleza, né? Daí a gente tava... Aí eu, tipo assim, eu tava lá falando pra ele tudo e tal. Pra, eu falei, meu, que Wagner é muito... Não, pro meu ex-namorado. Aí, beleza, eu falei pra ele, cara, tenho muito tesão nesse cara. Nossa, eu tenho muito tesão, que não sei o que. Tempo, tipo, meu, eu tinha passado meses, assim, sabe? Aí tá, tava lá no quarto dele, ele deu uma saída. Aí, quando ele voltou... Ele tava... Não sei aonde que ele conseguiu o último cap. Ele tava de bop. O retorno e tudo. Ele tava vestido de Capitão Nascimento. Mas na hora deu um peso. Não, gente, não deu. Ele tava, tipo assim, sabe? Ele tava meio que ele assim, era tipo, bonito. Ele, finge que o Fábio não tá aqui. Não, ele não era bonito. Mas só que, tipo assim, ele não mas tinha nem o físico. Mas uma boina preta deixa todo mundo não, bonito. Mas, cara, ele não tinha nem o físico, nem o... Mas só que ele tava, tipo assim, com um psicológico meio Capitão Nascimento. Eu olhei assim e falei, cara, mas ele não é assim. Eu comecei a rachar de rir, assim, é, sabe? Óbvio. Tipo, era pra gente fazer amorzinho lá, né? Só que um não rolou. Amor gostoso com o Capitão Nascimento. Como se você, só como que se você não, fosse o baiano, entendi, hein? Tipo, não. Ele é Capitão Nascimento. Ele me colocou um saco na cara, não. Cara, aquela na cara, um não. Saco na saco na minha cara, né? Tipo, não deu. Eu comecei a rachar de rir, aí mas o cara meu, chorou, sério, né, tipo. Sai chorando. Você falou pra ele: tira essa roupa que você é moleque. Tira essa roupa, você é moleque. Você é moleque. Você nunca caralho, vai ser gente, igual ao meu gente, eu vagininho. Não consegui, sabe assim? Porque ficava aquele tipo: pede pra sair, assim, é louco, que vergonha. É muita vergonha aí, gente. Mas não. Caralho, eu tô olha constrangido como que não fui eu ainda, hein? Olha como que a mulher preparou a armadilha. Nossa, eu tenho um tesão no Wagner Moura. Mano, mas não era pra daí, assistir. Não, mas ela foi falando isso na mente, gente, dele. Nossa, você nunca usou um uniforme. Não, não foi, Zó. Você nunca não tá. Ai, caralho. Isso aí se chama autoconfiança. Ah, isso, mano, aí destrói qualquer porque, pessoa. Porque, assim, uma coisa que eu não gosto, assim, sabe? Tipo, se eu fosse me vestir... De ele Wagner me vestir de mim mesmo, assim, sabe? Sei lá, eu ia colocar então, uma lingerie. Então você não entende? Se vestir. Aí... vou me vestir de eu mim vou mesmo. Eu vou me fantasiar de cal agora. Existe. Cara, porque eu penso assim, não, sabe? Se eu vou me fantasiar de enfermeira, eu tenho que ser uma enfermeira. Eu tenho que falar, tipo, ai, vamos medir essa pressão. Sabe assim? E, tipo, não dá, entende? Não rola, sabe assim? E ele fez isso, gente. Eu fiquei tão constrangido. Eu fiquei assim, é ai, não, ele se vestiu de Capitão Nascimento e falou, vamos medir sua pressão. Daí vai... Na Não, ele nunca foi enfermeiro. Errou o texto. Errou. De novo, decora esse roteiro aí de 40 páginas. Ali, ó. Mano, mas foi muito foda, porque eu fui contar pra uma pessoa, tipo assim, pra uma amiga minha, eu acho que faz uns 4 anos. Isso aconteceu faz quase 10 anos, entendeu? Tipo, faz muito tempo. Eu só fui soltar isso 6 anos depois que aconteceu. Só um minuto, segura o fôlego. Zópio. Isso é bom pro nosso ouvinte, porque tem ouvinte aí de 17, 20 anos, que vai uma hora ou outra querer se vestir de Capitão América. Essas porra que tá em moda. Na época... De Thanos. Na época não tinha Vingadores, né, Fábio? Na época o Capitão Nascimento era o maior super-herói do mundo. É verdade, exato, é verdade. Exato, matava bandidinho, dava porrada em todo mundo. Matava Romarinhos. Matava Romarinhos a rodo, rapaz. Sim. No café da manhã matava 3 Romarinhos ali. É, pra começar bem. Exato. Pra aquecer. Pra começar limpando a sociedade. Sim. E aí, o que que acontece? O cara não se enxerga. Ai, como que um futuro botijão de gás ali. Não. Ele fala, ele, cara, com 20 anos, não. Cara, eu devo ser parecido com o Capitão Nascimento. O pior é que a gente tinha mais ou menos 20 anos. Então, sim. O cara tá no auge da autoconfiança dele. Ele pensa que ele tem o pênis grande, ele pensa tudo isso. Exato. E aí ele fala, vou me vestir. Ele tá com aquele ofuror anal. É, ali. Vou me vestir de Capitão Nascimento, que vai rolar. Mas não, na verdade você passa vergonha e vai ser história de um podcast 10 anos depois. Bom, já esteja consciente. É, esteja consciente. Se for fazer, esteja consciente que vai acontecer. Aí ele acha que, tipo assim, essa história já acabou, né? Tipo, 10 anos depois vamos reviver esse momento. Tá ouvindo chorume, pô. Deus! Eu sei porque ela não parou de rir de mim. Achei que ela ria nervosa. É. Mas eu só contei pra 3 pessoas, pro Fábio, pra uma amiga minha e pra minha irmã. Tipo, ninguém mais sabia disso, assim, sabe? Tipo, até então. Porque, meu, sério, acho que nem eu ele não deve saber, ele deve ter... É, deve ter apagado. Apagado. Ainda mais se ela ficou rindo. Mas ele, você ficou rindo. Eu fiquei rachando mas de rir, mas ele, tipo, gente, tentou ainda manter tentou, o personagem. Ele tentou, mas aí ele não conseguiu, não vai entendeu? Subir nada aqui, não. Daí, não vai ela, subir eu nada. Eu tô vendo que não mesmo. Olha aí, não subiu nada. Não sabe nada aqui. Ai, gente, eu tive que sair do lugar, assim, sabe? Porque eu fiquei com muita vergonha. Tipo, eu não consegui fazer nada. Porque, tipo assim, aí depois de um tempo... Porque, no, assim, também tem um lance que nessa época a nossa relação não tava muito boa, entendeu? Então acho que ele queria... Dar uma apimentada, mas também não deu. Aí, tipo assim, sempre quando a gente ia fazer coisas assim, eu ficava lembrando desse momento, você fala, entendeu? Não vá de Wagner Moura. Então, caralho, a gente vai naquela festa ali, mas não vá. Sabe quando a pessoa... Tipo assim, conhece a mãe fala, tipo, ah, ela vai ser como eu quando crescer. Aí você começa a olhar a mãe quando você vai transar com a menina, assim, sabe? Tipo, você olha e vê a mãe da pessoa. Tesão a mais. Entendi. Eu sei como é. Eu só via lá ele vestido de Wagner Moura. Eu assim, caralho, gente, não. Você ia ter 3 filhos de Wagnerzinhos Moura. Ai, que horror. Aqueles bebês, assim, de macacãozinho do Bob. Ai, que bosta. Não vai subir ninguém. Mas tá. Cara, o cara foi moleque. Na boa. Né? Mas é coisa de jovem, né? Jovens são burros. E aí, você, por exemplo, o Fábio aqui, se ele quiser fazer um cosplay sexual, ele pode fazer o quê? De Professor Xavier. Sim. Tá vendo? Que ninguém espera muito. Professor Xavier é um cadeirante. Careca! E faz sexo mental, né? Tipo, eu não sei, mas se ele quiser, ele já tá fazendo, entendeu? Entendeu? Então tem que saber, saber se ele colocar. Ele só tá sentado lá na cama assim, né? E eu tô aqui, tipo, o que você tá fazendo? Não, calma. Vai dar nada, vai. Entendeu? Pensando, só com a mão na cabeça ali. A minha mulher, quando quer fazer um sexo no meio da sujeira com o mendigo, tem eu aqui, entendeu? É coisa... Tem que ser real, não adianta. Tem que trazer pra realidade, né? Mas, Lesão, se o cara quiser um... Ah, que tesão no Jailson Mendes. Aí, ó, porra. Lesão. Não, por favor, não. Não, tô falando que um cada... exemplo. Cada feitiço. Agora, se a pessoa fala pra você... Tem um tesão no Michael Jordan. Não tem condição. Tem como você realizar esse feitiço? Cara, mas nem se eu me maquiar... Não tem como. Não tem como. Eu vou vestir a regata do Chicago Bulls. Primeiro. Primeiro, que se você vestir uma regata, já dá vontade de dar um tapa na tua cara. Peraí, não sei. Não sei. Regata é coisa de jovem. Então. Não sei. Porque eu não vesti. Mas então é isso que eu quero dizer. Concordo. Você tem que entender suas limitações. um relacionamento feliz é um relacionamento que se aceita suas limitações. Não é? Exato. Pô, você sabe até onde você vai. Exato, exato. Porra, esse tipo de coisa. Uma que eu nunca contei pra ninguém, então, já que estavam falando dessa de questões sexuais e de jovens. Caramba. É, ficou meio... É o silêncio. Pouca gente sabe dessa história aqui, pô. Eu namorava, na época. Não me vesti de Capitão Nascimento, não. Se vestia de punk, a levada da frente. Daquele gato que andava com ela. Não, do homem. Não sabia conjugar verbo. Não, eu gostar de punk. É. Mas do som, né? De tocar. Ele com uma banquinha na garagem, né? Ah, achei que era da menina. Eu odeio essa puta. Eu odiar essa puta. Mas tá. E aí, o que que acontece? Eu acho que todos os meus amigos namoravam nessa época, inclusive Wesley Zob ali. E tinha um amigo meu, ele era muito meu amigo, que era o Léo. Ele namorava uma menina que também era muito minha amiga. E aí, o que que acontece? E, pô, todo mundo conversava com todo mundo, era muito amiga, não tinha ciumeira de nada. E eu sempre fui muito, uma pessoa muito racional. A Cal falar pra mim que tem tesão no Capitão Nascimento, não me faz achar que ela vai trocar o Fábio pelo Capitão Nascimento, entendeu? Ah, sim. Porque, tipo... É só um... Não, tesão. Acha legal, pô, tem tesão. Às vezes você tem tesão em cobrador de ônibus, mas não significa que você vai ficar com o cobrador de ônibus. Sim, sim. Entendeu? E tipo, esse casal de amigos estava, pô... Vamos dizer, numa fase difícil da relação. E ele falou pra mim que no trabalho dele... Tinha uma menina, uma, sei lá, uma guria lá. Uma gostosa. Uma gostosa que ele tinha um tesão incontrolável. Muito bem. Ele falou isso pra mim. E o Wesley Zop... Você falou, bens a Deus. É, bens a Deus, tá certo. Tem uma picaça aí mesmo. É, tem que ficar dura mesmo pra vida. É, não que ele vai ficar com a menina. Não, é. Uma coisa, mas é um universo separa. É um abismo. Exato. O que que acontece? Esses dias a Ju falou pra mim, quando eu era moça, eu sonhava em ir pra França, porque na França tem aqueles guetos onde vivem os negões, e eu sou tarada nesses negões franceses. O que que eu penso? Nunca vamos pra França, então. Tanto que a única série que a Ju assiste no Netflix é Luke Cage. E câmera lenta. Né? Em francês. Né? Luke Cage. Luke Cage. O Luke Cage. Luke Cage. Mas então, eu não posso controlar. As pessoas têm tesão nas ruas. Você olha a pessoa na rua e fala, porra, que pessoa agradável. Falei uma noite de sexo com ela. Que vidraceiro descontroladamente. Bonito. É, só vê o cara limpando o vidro da sua casa. Porra, que delícia. Porra, nossa, olha que belo cachorro de rua. Porra, olha que pomba. Olha que pomba. Esse tipo de coisa. Então, são coisas incontroláveis. E aí, essa menina, por eles estarem numa relação que já, vamos dizer assim, não tava... Mas é na crise dos três, sabe? Sempre tem crise. Nos três meses. É, não. Os três dias. Não. A gente fala, tem crises em múltiplos de três. Né? Ah, três tá, meses, seis meses, depois três anos, seis anos e por aí vai. Muito bem. São crises. E aí, ela veio... Porque a gente falava muito no MSN na época. Sim, tudo. Sim. E eu quero deixar claro que eu namorava uma muito amiga dela, né? E ainda é, muito e ainda amiga é. Dela. É que eu já perdi contato com todo mundo. Sim. E talvez essa história... eu perdi contato de 50% das pessoas aí, nessa história. E aí, o que que acontece? Ela veio falar, não, porque eu tenho certeza que ele tá me traindo, bababá. Confesse que ele tá me traindo, porque... Falando pra você confessar. Isso, porque a gente era muito amigo, na época mesmo, e a gente... A gente conversava bastante, tudo. E ela, não, eu tenho certeza que ele tá me traindo. Eu falei, não tá te traindo, blá, blá, blá. Não tá te traindo, coisa da sua cabeça. É uma fase. Porque acredito que existem fases, né? Existem fases. Fases da lua. Videogame tem fase. Tem fase. E fases no relacionamento. Tem horas que tá mais difícil, tem horas que tá mais fácil. A vida é assim. Tudo bem. Como um videogame. Como um videogame. E... E aí ela falou, não, mas tem tal menina do trabalho dele que, sei lá, fica mandando mensagens, blá, blá, blá, whatever, o que ela falou, não me lembro, também não faço questão de lembrar. Não, e não tem nenhum, não faz parte do, pra contextualizar a história. É, eu só sei que falei, não, essa menina, ele me falou o quê? Que tem um tesão, sente. Ai, ali, como que eu vou falar, um ofuror. Um ofuror, mas nada além disso. Ah, e aí foi o suficiente. Ganso, ganso. Foi a frase que me fodeu nessa história. Você sabe por que te fodeu nessa história? Que te fodeu com ela, com o cara, sim, sim. Com os amigos em volta. Porque o único que defendeu o Ganso nessa história fui eu. Caramba, eu falei, não. Você é uma pessoa de mente aberta. Porque eu falei, ele só comentou que tô tesão, na minha. Exatamente. Foi o que eu falei. Mas... E aí eu comentando isso foi o suficiente pra desconectar, deve ser, deu um desconect. Ligou pro cara. Dá 10 minutos. Dá 10 minutos pra o cara me liga. E ele não vai me sentir comigo tipo, comentando. Isso já era 2 da manhã, tá ligado? Numa época que você gastava crédito no celular ainda pra ligar, e as pessoas me ligam, pra, o que, que você falou pra tal pessoa, não tentando explicar, não. Só falei que... Pá, você falou que eu tenho tesão na menina. Falei, não, mas só um tesão, não foi? Não falei que você pega ela. É, não falei que, pô, isso daí é mais que você, é descontrolado, não falei nada disso. Só sei que ali eles cortaram as relações comigo, cara. Caralho. E um raio de pessoas em volta desse raio... casal cortou aquela E um raio interpretou que eu queria comer a menina. No. Sim! Ai, caralho! Um raio, gente, de pessoas interpretou isso. E detalhe, os dois continuaram juntos, mas me odiando! Não, os dois se uniram muito mais. Isso que aconteceu. Eu ajudei aquele relacionamento. Caralho, porra. Eu ia perguntar pra você se você tinha comido, cara. Não, se eu fosse você, eu ainda tinha tentado comer. Não, porque eu namorava a amiga dela na época, tipo... Que ficou brava com você também. É, não, porque eu falo, mas vai dizer que você não tem tesão em outras pessoas. Pô, ela não, falei, olha isso aqui, ó, você acha que isso aqui te satisfaz, filho? Você acha que eu, pô? Dando uma voltinha, tipo, plié ali. Olha só, esse pênis minúsculo aqui. Você vai dizer que isso aqui agrada alguém. Até minha mão reclama do tamanho desse pênis. Mas pra você, não! Pra você, eu sou suficiente. Isso aqui é sucesso. A Tour da Globo, isso aqui. Mas então, e pra mim era muito claro, foda. E até hoje é muito claro, que as pessoas podem sentir os seus tesões em Wagner Moura, e você não precisa ser um Wagner Moura. Ai, caralho. Porque o relacionamento vai além disso. Só que ali, cara, os dois odiaram, cortaram relações comigo. Cara, até hoje, me odeiam. Caralho. E o bagulho, gente, foi assim. E o como eles estão juntos hoje ainda? Não, hoje cada um tá pro seu canto, mas... Naquele momento, até se Gabriel Asmar tivesse aqui, ele faria um comentário que ele sempre faz, porque é engraçado que eles dois começaram o meu dia e ficaram de boa entre eles, assim. É, porra, o que, que eu tinha a ver com a história, meu Deus? Só fui o camisa 10 ali. O Léo era baterista de uma banda que um dia teve um evento, chamou nós e falou assim, viu, mas... Se possível, nem chama o Ganso, viu, assim... Gente, não, mas... que loucura. E a gente não chamou, né? Vai chamar? Mas tudo bem, a vida é assim. Mas eu nunca tinha contado isso. Só quem sabia era quem participava dos filmes. E alguns até hoje não entendem, porque eu vi tu comentar o que aconteceu. E todo mundo pensa que eu... Aliás, todo mundo não. 50% pensa que eu fui o grandissíssimo filho da puta. Não, mas ali. É que você não foi, filho. Você foi inocente em achar que todo mundo pensaria igual você pensa. Cara, mas pra mim, racionalmente, era muito, não, era muito fácil. Eu concordo. Era muito fácil. Eu concordo, mas nem todo mundo raciocina dessa forma. Não, é pra não, mim... ainda mais que o relacionamento já tava ruim, entendeu? É. Então, tipo, você não tem tesão. Não, ele não tem nada, não. Ele só tem um tesão. Não, nela, mas, pô. Mas... Não, então, mas... Tem um contexto aí que às vezes você tem que ter o feeling. É, não. É, você não teve o feeling. Ah, eu não tive. E aí eu aprendi. Nunca fale nada pra ninguém. Não, pera, não, também não é assim. Não, né? Assim, nunca dê opiniões em relacionamentos. Eu, ah, tá. Eu dou, por exemplo, se for relacionamento do Zop, assim, que o Zop é um cara que eu sei que interpreta bem os ambientes da vida e esse tipo de coisa. Mas no demais. Nunca. A dica para os ouvintes, nunca dê opinião num relacionamento. Nunca falar, Ah, termina com essa menina. Porque dali 3 meses eles vão estar juntos de novo e você vai ser visto como um cuzão. Outro, ela perguntou pra você se o namorado dela tava traindo ela, tipo... E eu falei que não! Então, exatamente! Mas é que você só podia falar, não está. Não, mas ela ficou... É, não. Ela ficou 2 horas perguntando. Não tá mesmo! E jogando argumento porque do que tem uma vagabunda tá... E eu rebatei, eu rebatei. É. Eu pensei ali, se eu falasse, não, ali é só um tesão, tô, tipo... Eu tô livrando do tô assunto. Tô livrando porque tá, entendeu? Não, e realmente livrando do assunto. Tô jogando assim... uma defeito, tô devolvendo com uma defeito. Porque assim que você falou, ela desconectou. Acabou, é. Realmente deu certo. É, ali, então... Não, não, fez bem. Só fiz o bem. Só fez o bem. Só fiz o bem e o certo. Só fez... Ah, tá bem. Qual que era o objetivo? Juntar os dois, entendeu? Você fez o bem. Eu acho que o meu objetivo era ficar de boa na internet, que você ficava de boa na internet. Eu jogava um gambalde na época, algumas coisas desse tipo. E deu certo. Ah, acho que não. Mas nunca tinha contado pra ninguém essa história. E até difícil de contar pra mim, porque é um dos momentos que eu me enxergo como que eu fui um dos mais burros da minha vida. Mas... Aí que tá. Então... A gente podia mudar o nome pra momentos mais burros da minha vida. Não, porque o da Carla não foi... Porra, que talvez não foi inteligente de ter aproveitado ali o cosplayer ali. Aproveitado o saco da cara. É, né? É, exato. Verdade, verdade. Hoje vai lá na Comic Con, tipo, o menino de Capitão Nascimento ganhou prêmio, né? E aí? Cara, o pior é que, tipo, eu tava num grupo lá de mulheres lá no Facebook, né? Aí estavam perguntando, ah, coisas engraçadas que aconteceram no sexo e tal, não. Aí eu postei isso, né, tipo, coloquei assim. Só que essa minha amiga, contei pra ela tava nesse grupo também, ela mandou lá, eu não consigo ler essa história sem rachar de rir, caralho! É muito foda. Então você que está pensando em fazer um cosplayer pra sua namorada, ou o contrário também, corre esse risco aí. Gente. Nem todo mundo é Jennifer Aniston pra se vestir de Princesa Leia. Sim. E nem a mãe do Ross, né? Nossa, pior. Mas fica a dica também pro Fábio nunca se fantasiar, então, de Capitão Nascimento. Ou de Princesa Leia. Ou de Princesa Leia. Cheguei em casa e jogar fora mesmo. Mas de foca, Maurício, fica a dica aí. Porque foca é legal. Todo mundo gosta de foca. Que eu não contei pra ninguém que envolve você. Quer que eu emende aqui já ou não? Então emenda, né? Vamos ver o que é. Quando eu conheci o Wesley Zop... Muito bem. Eu já namorava essa menina da mesma história. Sei lá, um ano que eu namorava ela, não sei. Não faço ideia. Wesley Zop... Mas era, não, era recente, talvez menos de um ano. É, talvez menos de um ano, talvez 6 meses, sei lá. Talvez... 9 meses e 3 semanas. tá bom. Caramba, que parecido. Que foi no dia 13 de agosto de 1900. Você tem uma baja estacionada aí fora, que eu chamei psicopata da sua vida. E aí, eu namorava essa menina, conheci o Wesley Zop, já começou uma afinidade, uma amizade. Ai. Nós dois num Big Field, correndo nus em volta de... No orvalho. De corcéis indomáveis ali. Corsairs Indomáveis, entenda o carro. É. Adesivo escrito Indomável. E ninguém conseguia dirigir porque não tinha direção hidráulica. Mas tá, a questão é, a gente começou a amizade ali e... Wesley... E eu não namorava. Não namorava, mas namorava com todas. O Wesley Zop era do jeito que fala. Tava no apogeu. Tá, tudo bem. Ali foi seu auge, não foi? Acho que sim. Ali foi seu auge, o Wesley Zop... Pegava 3 por noite. Porra. Tinha seu recorde lá, que ficou 1 mês sem repetir garota, mas saindo com garota todos os dias. Não tinha isso, Wesley Zop? Você contava aí? Hoje você não conta porque você tem que pegar o ouvinte aí. Mas na época você não contava. E aí, sei lá, Wesley Zop no seu auge, ele conheceu na época minha cunhada, que era irmã dessa menina. Sim. Ele ficou tremendamente apaixonado. Foi foda. Ou foi com foda. Tesão na época, sei lá. De cara tesão, mas sim. Tá. Mas então, curti. No começo ele ficou com tesão. E ele falou, pô, apresenta sua cunhada, pá, ó. Sua cunhada. Só que essa menina, ela era um tanto quanto mais nova que ele na época ali. Tá bom, quando der certo, eu apresento e aí você se vira, né? Você faz a corte aí. E aí, chegou um dia que eles se apresentaram, blá, blá, blá, conheceram, que a gente sempre fazia churrasco lá, chamei o Wesley Zop, cara bem afeiçoado. E aí... Adorei. Lembrando que o Douglas ficou meio que eu ficava enchendo o saco dele, falou, mas quando que você vai me levar na casa lá da sua cunhada, pra eu, sei lá, interagir lá, tentar chamar... Ele, você... É amigo meu mesmo ou eu sou só um elo pra você? Ou você só tá me usando de ponte? Porque sempre que ele encontra com o ganso, pergunta no negócio. Né? Me liga pra falar disso. Mas... 3 horas da manhã, né? E aí, ganso, quando que a gente vai fazer um churrasco lá? Eu nunca tive noção de horário. Mas tá. Mas tudo bem, foi um churrasco. Mas aí foi um churrasco. E aí chegou a contraparte. Ela veio perguntar pra mim o que eu achava do Wesley. E aí... Aí esse cara me ajudou tanto, não, bicho, esse cara. Ele tem um tesão em você, aí acaba todo mundo. Antes fosse ele falar isso. Não, mas é que uma coisa... Eu nunca minto sobre as pessoas. Então que eu falei, pô, o Wesley até hoje é o cara mais gente boa que eu conheço. Isso aí, eu falo pra todos. Eu falo nas internets. Você fala. Agradeço, fala obrigado, todo, obrigado. Mas naquela época era verdade, hoje em dia ele é broxa. Lembrando que eu só falo a verdade das pessoas. Ok. Mas naquela época, eu falei, mas tem um porém. E ele sai com todo mundo, ele é um putanhão. É assim que ele me ajudou. Nossa, que silêncio que eu tô agora. Sim, foi esse silêncio que eu tive quando ele me falou isso. Não, mas então, logo em seguida eu fui lá e falei pra ele, ó. É? Ela perguntou de você, ele falou, o que você falou? Eu falei que você sai com todo mundo, é um putanhão. Não, não foi exatamente assim, eu vou te falar como Por foi. Por favor, me lembre que... É, ela chegou pro Ganso e perguntou assim, é verdade que o meu nome de palhaço é Pintado, né? É. É verdade que o Pintado é galinha, sai com todo mundo, é o putanhão? E o Ganso falou, não, é muito mais do que você imagina. Nossa senhora! O que você fica sabendo não deve ser nem 30%. É assim que ele me ajudou. Assim, ah. Porque ela já tinha uma visão do putanhão. Daí ele, não, mas isso é pouco. Isso não é nada, não. Porque ele podia falar só assim, sim. Ele podia parar aí, sim. Não, mais nada. Mas obrigado. Mas, vezes, é melhor que a pessoa vá saber da verdade... Do que enganada. Claro, né? Então, ali, eu te ajudei. Me ajudou, sim, me ajudou. Da mesma forma que ele ajudou outro amigo dele lá dentro. Sim. Cara, porque ele não sabia a porcentagem de... pessoas que ele pega, tipo, até então, né? Ele pega muita gente, é tipo a cidade inteira. Não, ele pega muito mais do que você pensa. Nossa, região! Isso é 30% do cara, que você imagina. Cara, agora as pessoas têm que tomar muito cuidado pra perguntar as coisas pra você, né, cara? Não, quem quer saber, pergunta. Mas, então, pô, isso daí já foi uma propaganda também, vocês, ó, porque te mostrou toda a sua virilidade que você tinha na época. Obrigado por falar no passado, assim, por dar enfatizar. Mas eu tô falando que a pessoa já vai preparada, entendeu? Sim, sim. Então a pessoa, ele é o Sérgio Malandro no Cavalo Branco, e às vezes não, entendeu? Então só, pô, eu falei, vá lá, se diverte, curta, dá uma bendada e pronto. Agora, você que inventou de namorar 10 anos aí. Isso aí foi problema. Aí seu. O problema foi meu. Exato. Aí ela tava afim só de sexo, aí eu fui inventar de namorar. Você que foi enganado aí. Filhas da puta. Porque eu não perguntei as coisas pro Ganso, eu deveria ter perguntado. Exato. Você achou que já sabia tudo. Deixa com o pé. Mas foi isso. Isso eu nunca tinha contado pra ninguém também. Vou lá, não sei pra você, que sim. Eu era um envolvido direto, mas sim. Quem vê de fora pensa que eu tava queimando o Wesley Zop, mas não. Não tava, não. Tava, é uma propaganda inversa, vamos chamar assim. Né? Cara, não existe melhor propaganda que a verdade, Wesley Zop. Não, isso é verdade, isso eu gostei. Isso você tem razão. Ah, em momento algum eu menti, falei, ele rouba biqueta de ferro. Não falei. Não rouba biqueta de ferro. Ele vai querer transar com você vestido de Capitão Nascimento. Eu nunca falei isso, não. Mas imagina você pergunta pro Ganso, né? Como é que é o Fábio? Ele rouba biqueta de ferro. Quer saber? Quer saber? Já foi ladrãozinho. Já foi ladrãozinho. Amigo de Romarinho. Eu não quero falar, não, mas quem pergunta quer saber. Né? Quem andava com o Fábio hoje em dia não é visto mais. Sabe o que é foto? Vocês estão falando Romarinho. Realmente o nome do cara era Romário, né? Mas não, roubá-lo. Roubalinho. Mano, os caras lá ficam me zoando porque eu estudei na mesma turma do lado do Bruno Gagliasso, na mesma escola. E os caras falam que eu sou amigo dele de infância, tá ligado? Agora eu sou amigo do Romário também. Eu falei até pros meus pais esses dias que a gente tava assistindo novela, apareceu lá o Bruno Gagliasso. Seu amigo. Seu amigo de infância lá. Ele mandou esse roteiro pra você. Mas algum dia vocês já jogaram bola junto? Não. Bruno Gagliasso é gay, ele não joga bola, pô. Ele já foi líder de torcida, né? do seu time. Aí pode ser. Não, também não. É difícil conversar com o Ganso. Né? Muito especial. Ele é muito sincero. Quem pergunta quer saber. Bruno Gagliasso não engana ninguém, não. Então tem que te agradecer. Não, por isso. Não, mas... Se eu soubesse... Você é muito modesto. Foi ruim pra você, namorou 10 anos, foi abandonado na sarjeta. Não. Não vem com essa de livro não. Do Stephen King, não, viu? Não vem com que essa. Que a estrada foi boa e o final foi uma merda. Não vem com essa, não. Não pode ali, ser. Ali, eu peço desculpa pra você. Gente, então se abraça, que você... Pega aí no baú minha fantasia de Capitão Nascimento. Eu vou pegar a minha de baiana. Pirimbau, uma calça branca. Pirimbau é um acarajé. Ficar descalço. Mas tá, Wesley Zop, é isso. Ai, gente. Cara, tem uma história que tá nos proibidos do Chorona. Ah, essa que eu quero ouvir. Né? Se você não contasse, essa eu ia te atiçar. Então, tá anotado aqui. Essa mas... já foi pra ir pra vários temas e sempre é cortada, mas dessa vez não. É porque a história é que nunca foi contada. Dessa vez não tem como não ir. Cara, eu acho que eu só contei... Essa daí se prepare os sacos de vômito, porque essa daí... Eu acho que eu só contei pro pessoal do Chorume isso. Só não tem como. Não, porque a única pessoa que não chamaria a polícia pra... Não, exato. E olha que você nem faz parte. Só pra deixar o garoto vaca no mal-estar. Ah, é? Nossa, o garoto vaca ficou triste no dia que ele ficou sabendo. Teve um dia que a gente contou essa história aí, o garoto vaca tava presente e ele chorou. Ele não podia acreditar que o mundo era tão cruel. Estávamos num aniversário. No aniversário de adolescentes, ali e tal. Todos adolescentes, deixa eu explicar. Eu também era um adolescente. Eu tava mas quero deixar claro pro nosso ouvinte que nessa história, Zop é um narrador onipresente. Então ele é só o narrador. Eu sou uma terceira pessoa. Eu não estou envolvido no ato. Você é tipo o cinegrafista da história. É, o ajudante do cinegrafista pra fazer. Daí, estávamos num aniversário. E eu saía com uma menina, e, na qual a irmã dela... Como que eu vou falar isso? Né? A irmã dela tinha problemas mentais. Ei. Ai, caralho. Mas não era criança, era adolescente também, então... Pra lá, pra cá, brincando e tal, e dança, não sei o que tem. Festinha de garagem. É tipo festinha de garagem, mas um salão de festa, ah, tal. Ah, era um salão de festa de garagem. No qual tinha... Uma garajona. No qual tinha um parquinho de criança do lado. Pra se, caso tivesse criança, deixar as crianças brincando naquele cercadinho. Mas não tinha criança. Não tinha criança nenhuma. Eu tinha levado um camarada meu, que eu falei assim, ah, posso levar um amigo? Tá, levei um amigo meu. Tá, daí do nada. Aquele inconveniente que você chama. Mas um amigo inconveniente mesmo, ele é inconvenientão. Mais inconveniente que o Thiago lá, que você contou no último episódio. Puta merda. Me deu até me chateou agora. Tudo bem, levei lá na festa, eu tava com a menina ali, falei, ah, esse aqui é camarada meu, não sei o que tem e tal. Ah, não, beleza, tá, e tamo ali, dança e tal. De repente, cadê esse amigo meu? Sumiu. E procura no salão, vou ver se tá caído no banheiro. Porque apesar de ser festa de adolescente no começo dos anos 90, tinha bebida. Sim. Uhum. Hoje não tem. Hoje não. Deus me livre. É. Daí me procura, vou no banheiro, e procura, vou na garagem, não acha, tá, não acha. E sumiu a irmã da mina. Puta, não sabia como que eu vou falar. É, sempre vou falar retardada, vai ficar foda. Mas sumiu a... Fica chato, né? É, mas sumiu a... Sumiu a cunhada, mas vamos falar assim, cunhada, vai. E sumiu ela também. Falei, e ela tinha lá... Eu acho que ela era até mais velha do que a menina que eu saí. Ela devia ter uns 17 anos. Daí sumiu. E o cara tinha 14, 15, igual eu, assim. Aí tá bom. E caça, e nada. E não, falei, ah, tá bom, vai ver, foi embora, tal. E nada de achar a menina. E o pessoal começou a ficar preocupado. Porque a menina tinha um problema mental, né? E cadê ela? Onde que tá? Pode estar comendo bosta. E procura essa menina e tal. Daí foi ver e falou assim: ah, lembra que ali fora tem um parquinho de diversão. E ela curte, né? Vai ver, ela foi lá brincar no parquinho de diversão. Você falou? Não, a família falou. Ali, as irmãs falaram. Aí vai daí todo falei, mundo lá ver. Vai procurar. E tava com a galera. Porque todo mundo preocupado com ela ali. Todo mundo preocupado com ela. E daí, um dos brinquedos que tinha ali era um gira-gira. Ai, gente! E daí, a gente até deu certo, porque quando a gente foi ver se a menina tava lá, acabamos achando o camarada meu também. Ela tava lá, achamos os dois. Só que ele tava comendo ela. Ai, no gira-gira. Nossa. Ela cavalgando em cima dele. E rindo. E tava se pulando. Mas só que ela tava de costa pra galera. Ainda bem. É, e o cara viu. E o cara começou a rir. Ele não parou. Ele continuou. E lenha. Lenha na retardada. Tá. Cara, que mal-estar. Vamos dizer que era o gira-gira mais divertido. Que mal-estar que deu na hora, bicho. Por que isso? Isso é filha da putagem? Tudo. Tudo é filha da putagem. Mas é engraçado que todo mundo olha pra você. Porque eu que trouxe o camarada. Não, mãe, porque sempre ficou ali, ó. Ô, Wesley, o Zop é foda, hein? Trouxe o cara aqui. Trouxe o... Pra comer justo a minha irmã especial. Porra, bicho, daí eu fiquei... Mas ficou chato pra caramba. Imagina. Tanto que a menina nem saiu mais comigo. Eu falei, não, tá bom, né? É justo. E esse camarada, opa, quando você vai apresentar outra pra mim, Zop? vamos procurar mais dessa. Cara, que situação, mas cara. Eles continuaram ali, Maracanã assistindo. O pessoal viu, alguns assustados, riram. Ela acabou virando, viu, se escondeu. Ah, tá, se mas... escondeu. É, mas, pô, e o cara ali, beleza. Ah, ai, tava comendo. Eita. Ô, gente, vocês são foda, hein. Ai, caralho. Dá pra contar com vocês, hein. Empataram a foda aqui. É, Zop, falei que eu ia voltar rapidinho, você nem me ajudou, né? Até parece que você tava sabendo. É, como se eu soubesse. Mas é uma história que eu nunca tinha contado pra ninguém. Porra! A não ser que o pessoal do Chorume, né, cara? É, na verdade, nossa. A gente tava guardando tipo, essas histórias que nunca ia ser contada, mas foi um episódio de coisas que nos deixaram tristes. Mas coube nem esse imagina tema. Imagina se eu tenha ficado meio triste na época, assim, quando todo mundo... Todo mundo, não, na hora que você vê, eles falam, não, que a menina não tem esse direito, não. É, mas é que deu a impressão de ser muito aproveitador. Ah, provavelmente foi. Ai, com certeza. É. Gente, caralho. Ai. Tudo bem. É uma situação difícil. É difícil ser. Você não lida bem com isso. Que sorte que tava só os adolescentes ali, não tinha os pais. Da... Ah, não teve pai. Ah, eu achei que tivesse pai olhando também. Não estaria morto hoje, né? Porra, com certeza. Ainda mais na década de 90, que não tinha essa de, não, os direitos. Eles têm os direitos. Não, ia ser uma saraivada no peito dele ali. Ia ser só o mesmo destino que Romário. Ia chamar o cara de uma bádia lá e aparecer. Já passava em cima do... Do brinquedo com a bádia. Caralho, que tenso, hein? Caralho, gente. Não, mas foi triste. Foi triste. Foi foda, foi foda. E você, Fábio? O que mais você lembra aí? Cara... Eu queria até... Bádia. Queria até pedir uma música especial. Posso pedir pro Arnaldo? Pode, se ele vai tocar. Tá bom, então. Arnaldo, se você puder, coloca aí Like a Stone do Audioslave, né? Aham. A música da época, pra mim. Não é da época, mas, eu ouvia nessa época. É, era o que você ouvia no seu disco. Porque eu só tinha o CD que tinha essa música. E só ouvia essa que você não gostava das outras. Enfim, vamos lá. São detalhes. Exato. Eu já fui casado, né? Já. Contou casado... no último episódio que você esteve aqui. Enfim, como você já foi casado. Exato. 10 anos. E, cara, eu era muito fudido de grana. Eu acho que eu também já devo ter contado isso no outro episódio. Mas, assim, fudido mesmo, tá ligado? Fudido com força. Com força, pô. Com F, com PH de farmácia e 2D de todinho. Fudido mano. No gira-gira. Fudido no gira-gira do parquinho. Ah, fudido. bem fudido mesmo. É, coisa assim de não ter dinheiro pra comprar cigarro, que eu era fumante na época. Não, hoje... Então era até bom. Tinha pra comida só. Não deu medo pra pagar aluguel e as contas. Não tinha pro meu cigarro. Não tinha pra cigarro. Eu era muito fudido. vou dar um exemplo básico da fudelância. Eu ganhava R$240 de salário e eu pagava 120 de aluguel. Porra. Metade ia pro aluguel. Metade ia pro aluguel. Barato R$120 de aluguel. É barato. É barato. Exatamente. Hoje é barato. Mas enfim, como eu falei, eu era fumante, né? E ela também, ela fumante. Então, o que a gente fazia? Isso eu nunca contei pra ninguém mesmo, cara. Porque isso é uma vergonha absurda, assim. Você poderia até mudar o nome desse episódio pra um episódio da vergonha. Vergonha absurda. Acho que todas aqui. Constrangimento. Eu tinha um cinzeiro gigante, tipo... Pata de elefante. Mas não, era um balde de tinta. Ah, sim. Ah, grande, né? Bom, cinzeiro é grande. É. Uhum. Mas por que eu tinha esse cinzeiro grande? Pra fumar. Exato. Não, pra bater a cinza. Mas eu não bati a cinza. Ele era pra eu guardar a bituca. Guardava as guimbas lá. Exato. Eu fumava, deixava sempre um pentelinho ali da... Não fumava inteiro. Não, fumava inteiro. Malandro que sou. Tirava a ponteirinha, né? Quem é fumante sabe que fica uma ponteirinha. Você tira a ponteira. Tinha a ponteirinha. Um cinzeiro pra ponteira E não amassava o cigarro. Lógico, jogava, não. Puf, lá. E deixava. Ia lá, sabe? Meses. Quando tava cheio e eu tava fudido, sem dinheiro, sem nada, eu desmanchava todos. Oh, rapaz. Pegava seda. Exato. E refazia todos. Cigarrinhos, velho. Fazia vários cigarrinhos pra fumar durante o... Tinha um maço. Depois de 70 meses, um maço grátis. Fumante pra cacete. 7 dias, exato. O pior dessa parada é que eu... Como eu não tinha dinheiro, eu comprava o cigarro que tinha e o que dava, e o que dava, né? Então, pô, cigarro tem Paraguai, cigarro tem sabor. Pô, eu cheguei a fumar um cigarro chamado parafina, que o cigarro era duro, bicho. Ai, era de parafina. É, exatamente. É, e tinha sabores, tipo, cigarro de... O Carlton lançou uma época de cigarro de cappuccino, então tinha lá... Então, às vezes me misturava, começava a fumar um de cappuccino, terminava com de menta. É, isso aí. Porque a foda era grande, cara. Picava corda ali. Misturava bosta. Tem que render isso aqui. Cara, era... Essa tristeza aí. Eu mesmo assim, sabe? Tipo, cada... Parar de fumar não era cogitado. E outra, como eu não contava pra ninguém, eu só fumava esses cigarrinhos de mentira aí, de mentira. Esse era mais de verdade, porque não tinha filtro. Exato. Mas tem outro detalhe. Quando ia algum fumante na minha casa, eu falava pra pessoa, por favor, deposite seu cigarro aqui. A pessoa pensava assim, nossa, esse cara tem toque, nossa, né? Nossa, esse cara ele é um fumante sistemático. Exatamente. Todo rolê tinha que ser na casa do Fábio, né? Porque daí, tipo assim, já jogava. Ele começou a levar baldinho. Olha o baldinho do Fábio. Tinha até nome já. Mas você fuma ainda? Não, não fumo. Quatro anos que eu não fumo mais. Pode parar de pegar a guimba da sardinha. Chegou a pegar da rua, guimbas? Não. Mas chegou a pegar uma guimba que você viu que tava grande? É. Não. Acesa ainda. Acesa. Como você pegou? Porque se a guimba é grande, mas apagada, tudo, mas se tá acesa, aí... Acabou de jogar. Não, mas eu já fiz assim, de tá fudido. Eu não sei, vocês já fumaram? Já fumou? Já foi fumante? Ah, não fui fumante, mas já a dá. Dá uma bicada. Já fui. Dá uma bicada. Você ainda é fumante? Não, sou. Eu ela, já fui. Ela foi. Mas imagina que você quer fazer uma coisa e você não pode fazer e você tá com muita vontade. Me vestir de Capitão Nascimento. Boa, sim, exatamente. Isso. Cara, eu já fiz o seguinte, de tá andando na rua, tá com muita vontade de fumar, mas é aquela... Maluco, assim, e não tem um real no bolso, nem pra cigarro a varejo. E eu vi alguém pegar um cigarro e chegar na pessoa, pô, você podia me arrumar um cigarrinho? Já fiz isso, cara. E a pessoa deu? E a pessoa abre... Ela sabe onde tá, ela sabe a situação que você tá. Não, sabe, e a pessoa abre o maço pra pessoa pegar, o cara já pega um, põe na orelha e pega outro pra acender. Já pega dois já. Falou, vou pegar, garanti esses dois aqui. Mas eu, quando eu fazia isso, cara, eu me sentia muito mal, tipo, Mais do que... Seu reaproveitador de guimba. Eu tô falando reaproveitar a guimba. Eu me sentia... Não, pedi ela, não. Eu me senti mal por isso. Pedi não, porque acontecia muito comigo também. A comunidade fumante é bem unida. Cara, então, é isso que eu ia falar, entendeu? Porque quando você tá sozinho, tipo assim, você vai num rolê sozinho, assim. Eu ia, às vezes, em rolê sozinha, mas como eu fumava, eu fingia que eu tava sem isqueiro só pra conversar com as pessoas, entende? Tipo, você tem isqueiro? Tenho. Aí via o cigarro que a pessoa tá fumando e tal, né? Começava a falar sobre cigarro, depois tava falando sobre a vida e música e tal. Nananana. Então é muito legal, né? Porque o povo que a fumante entende. A que comunidade é fumante é muito unida mesmo. É verdade. Ainda mais agora em restaurantes que você não pode. Restaurantes em qualquer ambiente que é fechado, você não pode fumar na parte fechada. O pessoal tem que fumar lá fora, tá no. Ou um dia de frio, os caras estão capotados, tremendo, fumando. Exatamente. Estão trocando ideia. É verdade. Isso é uma comunidade. É verdade. E o cigarro é uma boa desculpa pra sair de ambientes onde só tem cuzão. Demais. Cara, tem que fumar um cigarro. Vou fumar um cigarro. Ou então você, vou comprar um cigarro e não volta nunca mais. Tem pai de muita gente que fez isso. Eu comecei a fumar por causa disso, porque na agência que eu trabalhava, só o povo que fumava podia ter esse tempo pra sair, entende? Daí lá eles têm umas puta ideia, um puta brainstorm. Então, sim, aí o que acontece? Eu já tinha fumado, mas só que eu não era fumante. Tipo, nossa, compro meu maço e tal. Não. Aí eu falei guimba, assim, vou fumar também, né? Aí tipo... Aí eu comecei a fumar, tipo, eu fumava só com o pessoal, tudo tal. Eu pegava o cigarro do povo, depois eu comecei a ficar meio mal, assim, né? Tipo, todo mundo, e aí, quando você vai trazer? Então, de exatamente. Filar, você é boa, né? Aí eu era estagiária na época, entendi, tipo, muito novinha. Aí eu comecei a comprar meus cigarros. Aí eu virei uma fumante louca, entendeu? Porque daí eu precisava sair. Não era mais aquele sair, tipo, do ambiente agência. Era sair pra fumar. Né? É foda. E nessas que você ia completar pra fazer, ó... Juntando guimbas e às vezes não completava. Porque ainda você falou, pô, vou ter que fumar mais três ainda pra poder completar. Você não completou com chá? Não. Porque chá é útil. Você já enrolou em papel de pão em vez de ser seda? Não, não. Qual é desses que é aproveitado? Já teve um que você fumou que você fala, porra, esse aqui é o melhor que eu já fumei. Teve algum? Não. Dos que aproveitava. Não, não. Eu nunca vou conseguir fazer um igual a esse. Esse aqui. Faz tipo um arco-íris, sabor, né? Tipo, era esse tudo, aqui. Cigarro unicórnio. É a perfeição do cigarro. Era tudo uma bosta, porque não tem filtro. E tinha gosto misturado. E tinha gosto de queimado já, porque tinha cigarro queimado. É, tinha uns que você não soltava no período certo. Quando eu fazia isso, e aí era a época de montar o cigarro, eu me sentia um merda, assim, sabe? Isso aconteceu, você falou assim, amanhã eu vou ter pra montar o cigarro, e isso aí a sua ex, na época, montou primeiro e já fumou. Você fala, filha... Não, aconteceu, não. Vou ter que esperar mais 3 dias. Já aconteceu de você ficar com mais preguiça do que querer fumar? E daí não montou o cigarro? Não, cara, não. A preguiça não superou a vontade não tem de fumar. Como, né? Cara, cigarro é um vício tão grande que ele te tira tudo, assim, sabe? Você fala, caralho, eu preciso nada comprar... Nada substitui, né? Nada. Segundo Drauzio Varela, a nicotina acho que é o maior viciante hoje em dia. Sim, é que nem o Zop falou, o povo tá lá, tipo, faz amizade, porque, meu, o povo fica lá no frio fumando, tipo, sim. Cara, quem que sai no frio pra fazer alguma coisa? Imagina, eu fiz muito isso. Ficar pegando chuva, velho. Idiotice, né? Tipo, eu entendo, né, quem fuma, porque é foda, realmente. Mas, porra, é uma parada que eu não recomendo fazer e isso. É uma verdade que... Eu nunca fui viciado em cigarro, mas... É verdade que... Mas é viciado em rolo, hein? Mas essa eu chupo, né? Não fumo. Mas é verdade que o que você quer é mais um cigarrinho. Dizem isso. O que? Alguém parou de fumar? É, que eles fumam e fica falando, ah, eu queria só mais um cigarrinho. Você é talvez o último desejo. Às vezes, por exemplo, quando a gente tá... assistindo alguma série ou algum filme e alguém fuma aquele cigarrão com bonitão, gosto. Aquele cigarrão fala, bonitão. Caralho, em cima do carro, no gira-gira ali. Terminou no o sexo. Carrossel, no carrossel. No playground do prédio. Alguém tá fumando, não dá uma vontade. Mas, por exemplo, ontem a gente tava vendo Mestre dos Desejos 3. Tinha um cara fumando de uma forma nojenta e eu falei assim, mano, isso me faz não querer fumar. Porque, tipo, ficar era um cara que tava pegando guimba. É, exatamente. Ai, que nojo. Ah, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Tem que ser muito sujo pra fazer isso, hein, gente? E ali no cantinho da casa dele, balde do Fábio. O baldinho tá lá até hoje. Mas não, ele vai lá, sente o giro do baldinho. Ah, que delícia. Agora é no barril de carvalho, né? Pra fazer, tipo, aquele negócio mais apurado, tipo, uísque, sabe? Não, esse daí tá envelhecido. Não, você tá falando isso aí de uísque? Eu fiz amizade com o Maurício, que é um grande amigo meu, e por causa do cigarro. E aí a gente... Ele gosta de beber aquelas cervejas mais topem, né? Topem. Aí eu até falei pra ele, cara, será que existe essa parada com cigarro? Tipo esses cigarros especiais, esse fuma... Mas fumador de charuto e cachimbo deve ter. Deve ter. Ah, deve ter. Com certeza. Aí, mas cigarro eu não sei, né? Mas isso faz muito tempo, hoje em dia já nem me importa. E aí, Carl, o que mais, então, você conta pra gente aí? Então, você já revelou várias coisas que você não contava nessa podosfera. Uma fumante descontrolada. Que tem tesão no Capitão Nascimento. Sexual dos morros do Rio de Janeiro. Então agora vai ficar pior ainda pro meu lado, né? Porra! Quando eu e minha irmã, a gente era mais nova, bem mais nova, tipo criança, assim, eu tinha já 2 dígitos de idade, ela tinha 1, né? Nossa diferença é de... Você é irmã 3 mais anos velha? E meio. Aham, eu sou. Achei que a sua irmã era mais velha que você, porque não, ela é mais não. Vivida. Não! Não, porque ela tem documentário, não tem? Tem! Ah, que belezinha, ela vai amar ouvir isso, aquelas, né? Ela não foi ela do documentário da Amazônia, né? Então, ah, que lindo! Mó mega produtora, cara, então, aquela ex-fumante. Ex-fumante bolsominion. Ai, gente, que horror! Então... Quando eu e minha irmã, a gente era pequena, a gente gostava muito de tomar banho juntas, assim, sabe? Porque a gente, nossa, fazia tipo, ai, Papai Noel com espuma na cara e tal. Normal, normal. Até só hoje, que assim, sabe quando você vai evoluindo coisas, assim? Tipo, ai, eu quero ver, tipo, novas aventuras e tal. Meu... Tá, mas peraí. Gente... Você tava de espuma ainda? Não, a gente tá falando sobre xixi. Ah, tá. Espuma já era coisa de criança. Coisa de criança, que isso? A gente começou a, tipo, fazer xixi num saquinho e tomar no banho. Lioto Machida. Ah, mas era um saquinho especial? Um saquinho não, era um saquinho que, tipo, vinha condicionador e shampoo no saquinho. A gente fazia xixi, aí fez um furinho assim, tipo, ficava tomando. Tomava uma da outra? Uma da outra? Ai, não sei, era dois xixis que tinha lá. Misturava os dois. Era um coquetel. Aí a gente começava a ver assim, sabe? Tipo, nossa, tá nunca muito forte. Ela nunca soube disso. O que tá acontecendo aí? Ela nunca soube disso. Ninguém nunca soube disso. Vocês estão com um bafo de mijo aí que eu não tô entendendo. Que é escova o dente, suas tipo porquinhas. Assim, a minha irmã contou pro namorado dela e pro cunhado dela, né? E ela chegou e, tipo, contou como se fosse uma história normal. E eu conto como se fosse uma história normal. E todo mundo ficou assim, nossa, que nojo. E ela assim, nossa, mas eu achei que todo mundo fizesse isso. Não, todo mundo faz, sim. Todos que são doentes. E a gente tomava, sabe? Todo mundo sabe? Faz isso, assim, de achar nojento. E aí, o que acontece, né? Porca. A gente tampava ali o furinho, né, que a gente tinha feito, fazia xixi, aí a gente começou a misturar com água, porque a gente achava o xixi muito forte, né? A gente falou assim, vamos misturar com água. A gente ia tomando. Eu quero um xixi cowboy, pô, eu quero um xixi. Coloca uns gelos aqui, né? E aí a gente ficava tomando xixi, tipo, era muito divertido isso, sabe? Não sei por que a gente fazia imagino isso. Que sim. Mas virou fumante depois. E tinha falta do gosto de merda na boca. Cara, mas porra, era você isso. Bebeu o próprio xixi. Não, já não. É o próprio. É, imagina. Lá, né? Vá lá. Agora, porra, imagina não. Você beber um mix de xixi. E vamos imaginar também que elas não eram as pessoas mais higiênicas do mundo. Não, criança. E mediante essa história aí. Exato. Então, e mantinha ali o saquinho. Ai, especial, feito. Cara, o saquinho, a gente não lavava o saquinho. Então, você, não... Exato. Você nunca lavava o saquinho, então ficava restolhos ali. Mas nem sempre dá aquela chupada no saquinho até o final. Ai, ali. Tem que acabar com esse xixi. É. Opa. Ai, é isso, cara, agora assim. Eu entendi uma coisa. Você gosta muito de pipoca, né? Verdade. E ela fala que xixi tem cheiro de pipoca. Mas é verdade, xixi alguns dizem que realmente o gosto xixi aí tem é cheiro você. De pipoca. É o gosto, eu só sei da pipoca. Exato. Ela, não, eu nunca comi pipoca. Foda. É foda. Mas nossa então, senhora, gente. Xixi, a gente bebia xixi. E quando vocês falaram, vamos parar com isso. Foi muito natural, assim, sabe? Meio obviamente. Que, tipo assim, a gente acabou não fazendo... Eu acho que a gente, não sei o que a gente descobriu depois, sei lá. Eu sei que, tipo, a gente ficou mais ou menos um mês, assim. A gente tomava banho e tomava xixi. Não sei por qual motivo a gente fazia isso, sabe? Mas a gente fazia depois. Eu acho que é o lance da gente misturar com água e virou só água, sabe? Quando você vai xixi inteiro, vai misturando com água, nossa, misturando tá com água, um vai vir um degradê. Não dá uma marcada? É isso que você chama de vômito? Não dá uma, como falar, um azedume? Nossa! Hoje em dia eu fico pensando... Eu fico pensando nisso e eu fico assim, cara, por quê? Entende? Eu não sei por que a gente fazia isso. É algo que, não sabe sei de lá, onde vem essa ideia também. Não sei. É, vamos tomar xixi, quentinho. No almoço agora, a gente for almoçar, vamos tomar xixi. Bora. Eu acho qualquer que as pessoas um. Assim, ó, hoje tá frio, um banho quente não bate, precisa de uma bebida quente, ó. Aqui, ó. Um chá, não, um xixi. Não, o chá demora pra fazer. Xixi tá ali, pô. Xixi tá ali quase pronto. E é natural, né? Mas então, legal. Isso no interior, eu tenho uma palavra pra isso. Verme. Você estava com verme. Verpênia. Caralho, gente. Verme, nossa senhora. Coloca ovo no cérebro aqui e vai falando. Ah, bebe xixi, come bosta. Isso daí, licor de cacau Xavier resolve. Exato. Caralho, era muito foda, porque eu vejo meu irmão hoje em dia, é meu irmão um santo perto da gente. Nossa senhora. Acredito, ele só bebe o xixi dele. O saquinho porque dele é sempre limpinho. Minha mãe nunca sabia. Olha aqui, que cara conservador. Nossa. A gente teve uma convidada uma vez aqui que ela falou que ela mijava numa jarra de suco e servia pros amigos. Mas... Se ela fizesse pra mim, eu não ia sentir nem a diferença. Mas se fizeram suco de pipoca, ela ia falar. Suco de pipoca? Tô conhecendo isso aqui. A minha irmã que fez esse suco. Mas tá bom, não, normal. Eu achei bem normal. Gente. É foda. Mas eu nunca tinha contado pra ninguém, assim, até então. Poderia ter continuado assim. Se minha mãe assim, ouvir esse podcast, ela vai descobrir hoje. Viu, não, depois quando eu for almoçar, Separa o talher e o prato que ela usar, viu? Vou dar descartável pra ela. É, dá um descartável, dá um descartável. Não, tipo, de repente minha mãe começa a me dar prato descartável e fala, seu bicho churume, né? É. Você comecei a ouvir o churume, servindo um prato descartável. O de porcelana caríssima pro Fábio. Você vai beber no copo essa água límpida, que eu não confio em bebidas coloridas com você. Eu nunca mais bebi nenhuma bebida colorida. E não vou beber mais nada na sua casa também. Ai, ali, gente, entregando num copo que mede pH, mede tudo. Em tempo real. Calma, preciso ir no banheiro. Opa! Calma. Sem saquinho. Saiba que temos câmeras no banheiro. Não tá aguentando o seu vício? Fuma cigarro, menino, em vez de beber xixi. Cigarro pelo menos não é nojento. Foi aí que eu comecei a fumar cigarro. Que ela queria colocar alguma coisa na boca, né? Não, foi assim, foi por isso que pararam de beber o xixi uma da outra. Tinha gosto de xixi de fumante. Pior que minha irmã também é fumante. Pipoca queimada? Puta, gosto de pipoca queimada que tá esse xixi aqui. Oh, pra encerrar uma história aí coletiva. Você nunca se entrega sozinho, nunca, você percebeu? Me entrego sozinho. Se ele sempre quer fuder alguém junto. Ah, mas é porque essa história eu precisei pedir autorização do Cleiton, que já esteve aqui gravando. Ah, sim, sim. Nessa eu me fudi legal. E da Ju, minha esposa, porque foi uma história em conjunto. Sabemos aí que ele só pediu autorização pra Ju, então. E aí a gente estava num trabalho de campo da faculdade que a gente foi conhecer o funcionamento da CPTM. Lá em São Paulo, para aprender sobre logística. E, como éramos estudantes do processo logístico da CPTM, a gente ia andar por um trajeto de trem, mas não como tripulante ou carro. Vocês eram um trem. Quem dera. A gente foi na cabine do piloto. Pô, isso é sensacional. Então, a gente ia ter que... A gente ia do ponto X ao ponto Y, que daria no... Na onde a gente assistiu uma palestra da CPTM. Sobre ali. Trens. Sobre trens e logística e transporte. E maquinistas. E maquinistas e as empresas públicas e whatever. Todos os assuntos. Muito bem. E aí... Podia ter falado só aí, Jesus. Sobre todos os assuntos. Né? Do que numerar e falar todos depois. Né? Quatro minutos de cara falando. De itens, pra depois falar e o restante, né, gente? Mas não para por aí. Então a gente foi, era dividido em grupos de três, então foi eu, o Cleiton e a Ju. Muito bem. Numa cabine, e ali tinha o piloto. E a gente tinha que ter... Maquinista. Um maquinista, mas vou chamar de piloto. Tá. Porque o cara pilota um trem, rapaz. Ah, sim. Maquinista qualquer um pode ser. Exato. Só tem que saber operar carvão. Mas e um piloto não, tem que pilotar. Sim. E aí, nós três ali, com o piloto maquinista, e a gente ia do ponto X ao ponto Y, que passaria por várias estações da CPTM. E aí, a gente tava ali e o cara já foi falando, explicando o painel de trem, papapá, como funcionava. E ele falou, explicou como funcionava a pilotagem do trem, que era relativamente simples. Ah, o trem é... Não. O trem é quase inteiramente automático. Ah, tá. E ele faz o quê? Ele controla a velocidade com o manche, indo pra frente e pra trás, como se fosse um carro automático ali. É, pra frente pra acelerar mais, pra trás pra ir freando, ou ao contrário? Não, exatamente assim. Tá. Então era muito exatamente simples. Assim, porque eu perguntei dois tipos, né? É isso ou outro? Exatamente assim. Não, o não contrário, o jeito que você falou, o jeito certo. Pra frente acelera, pra trás freia. O jeito intuitivo. Tá. E não é que freia, vai diminuindo, entendeu? E freia. E o geral vai sendo controlado por painéis, tudo. É um negócio bem. Os trilhos são todos sensoriados. É tudo. Capacidade de acidente quase zero. Quase parece que faz parte da história. Ah, não. Não, quase saliente a história. Ah. Porque aquele piloto tava com tesão ali, porque ele adorava o trabalho dele. Porra. O cara é piloto, ele rapaz. Ele é piloto de trem. Pô, não, isso é foda. Puta pirocona tanto, gigante. Exato. Porra. E aí, cara, ele ali, ele a todo momento que ele falando, ele salientava, ó como é simples, ó como é fácil, ó qualquer um consegue. Ó, é muito simples, é muito fácil, do tipo, ele ia falar assim, ó, Vocês querem pilotar um pouquinho? É muito fácil. É muito fácil. É muito simples. Cara, no segundo passo que ele falava pra mim, eu ia falar, deixa eu fazer. Não, mas ele tava ali, ó, oferecendo, sabe? Preparando o meio de campo. Já tava vestido de Capitão Nascimento. Cara, já, porra, isso aqui é um giradinho, meu irmão. Isso aqui é um giradinho. Vamos, é um giradinho. É simples, é fácil, é simples, é fácil. Eu e o Cleiton ali, porra. Nós vamos pilotar um trem, filha da puta. Desgraçado, a gente vai pilotar esse trem. Chupa! Chupa mundo! Sayonara, panacas! É hoje! Obrigado, Jesus! Quando de repente a Ju, ela grita no meio da cabine assim: ah! A gente tem que descer nessa estação! A gente vai perder a estação! Ué? Como aí, assim? Porque a gente tinha que descer numa estação pra assistir uma palestra. A gente tem que descer nessa estação, gente! Daí eu, Cleiton, não é na última, eu pilotei, acho que é na última dela. Não! Vocês estão loucos? É nessa situação a gente vai perder, se perder da turma. E daí ela desceu, daí a gente, porra, a Ju sabe mais do que a gente, realmente. Claro. Daí, e outra, a gente nem prestava atenção, a gente tava com tesão de pilotar o trem. A gente desceu, o trem vai embora, ah, não era essa estação não. Ai, que bosta, gente. Ai, porra, Ju. E aí, custei. Ela é na última mesmo, né? O trem vai embora, óbvio. E daí não tem como você falar, ah, eu tava sem graça, né? Com o guardinha da CPT. Eu tava viajando junto com o piloto, né? Todo mundo viaja junto com o piloto, claro, óbvio. Não, todo mundo viaja junto com o piloto porque ele não vai sozinho. Né? Então vocês têm que estar junto com o piloto, né? Não, mas é que a gente ia dirigir o trem, ia pilotar. Tá, daí o que que foi? A gente teve que esperar um outro trem, algumas linhas da CPTM demora ali, sei lá, 10, 20 minutos. Fomos lá, junto com todo mundo, apertado naqueles trem, não, na cabine do piloto com ar-condicionado. Ai, e com a chance de pilotar. Não, com a chance de pilotar. A gente chegou atrasado na palestra lá e todo mundo perguntou, mas por quê? Vocês saíram no primeiro trem? Por quê? Porque vocês demoraram. É. Erro 9. E ali juramos aquele dia, nunca mais contaremos pra ninguém. Nunca mais contaremos pra ninguém essa história. Ninguém. Isso ai, nunca gente, aconteceu! Que bosta! Mas é tipo se beber não cai. É. Seria legal se eles chegassem lá e o pessoal comentasse: oh, vocês também pilotaram o trem? Que foda, cara! Viemos com o Jaime deixou a gente pilotar. Não. Ali Deus deu a chance única pra três pessoas, um bilhete premiado pra três pessoas pilotarem o trem. Vocês falaram, não, eu vou sair daqui. A gente preferiu rasgar esse bilhete. Ai, gente, nossa. Porra, Jô, aí fodeu, hein? Eu imagino a frustração dos dois na hora que... Porque criança. Criança sonha em ter um ferrorama, não é? Claro, claro. Ia pilotar um trem, cara. Não, mas imagina a frustração dos caras. Ah, não era essa estação, né? Primeiro aquela decepção que, se fosse a estação, tipo, ah, nem deu tempo da gente pilotar o trem. Porra! Daí desce, ah, não era essa. Daria pra gente ter pilotado. Ainda tem mais 7 estações. Não, dava pra pilotar um em cada estação, tranquilo. Frear, parar. Nossa, porra. Drift. Tá? Não, vamos escarrilhar. Ah, vamos ver, né? Eu vou pilotar com a bunda agora. E daí o cara, tá vendo como é fácil? Dá pra pilotar com a bunda. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora eu só vou pilotar assim. Vendado, porque o trem avisa a hora de fazer as coisas. Não, mas, ó, e se a Ju salvou vocês? Se vocês, numa linha temporal em que vocês não desceram, aquele trem descarrilhou e matou todo mundo. Mas morreria feliz ali. Nossa, morreria no auge! Com manche no cu, né? Tipo, eu tô pilotando com a bunda, pá. Depois, estranhamente, tem um aluno da Unesp aqui com manche no toba. Talvez foi até por isso que... Não, na cabeça dos caras, durante o descarrilhamento... empalou o cara ali. Mas e aí? Hoje eu vivo mais 80 anos, tendo passado pelo meu auge, nunca mais vou pilotar um trem. Mas, ó, você tem um outro auge que você pode atingir, que é você conhecer um cara que começou a pilotar o trem por causa desse cara que incentivava os outros. E aí você fala assim, ó, mas eu posso um dia ir com você. Cara, ah, não dá. Sai, desculpa, só estudante. É, só quem tem. Não posso, não posso. Chegamos ao fim desse episódio revelador, hein? É, revelador. Revelador. Eu acho que isso aqui não merece nem ser publicado. Essas histórias ficam em segredo e tá bom demais pra ser verdade. É até melhor, viu? Então, Cal, seu tchau aí pra galera. Faça o jabazinho que você quiser fazer. Os seus episódios estão no ar, apesar de não estarem sendo lançados. Mas tem os antigos. Os que foram lançados estão no ar. Os antigos estão no ar. Estão no ar. Tem 6 episódios lá. Do Então É Isso. Do Então É Isso. Tá no SoundCloud. Ou você também pode acessar o podcast.com.br, que é podcast.com.br. Por coincidência, também gosto, brincadeira. Ah, sim, brincadeira. Claro. Daqui a pouco vem o Fábio Francês. Uma boina. De blackface. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Se eu argumentei. Vamos tomar um cafezinho. E um croissant. Croissant. De carnê. Então, tem o Então É Isso, que ele tá no SoundCloud, que é soundcloud.com/então é isso podcast, sem acento, sem nada. E no podcast.com.br você também encontra lá o Então É Isso. Tem 6 episódios lá, que eu acho que em 1h30, mais ou menos, você consegue maratonar tudo, porque são tem curtinhos. Mais ou menos. São super curtinhos, assim, sabe? É bem gostosinho. Eu tô pra lançar um outro, né? Que é sobre. Já vou falar aqui já, fala porque, já, tipo. Porque vai ser isso doideira. Daí já meio que me incentiva a lançar logo ele, entendeu? Ah. Que é sobre coletor menstrual. Legal, é bacana. Eu também bebo. Pra que você quer coletar? Por que você quer coletar a menstruação? Pera aí. Depois de hoje... A dica está no podcast. Brincadeira. Não, mas tá bem legal esse. Tem várias dicas lá, tudo. E, enfim, é isso. Tem também o... Então é isso. Esse é o motivo do nome do podcast, né? E também tem o Colabora Aí, né? O colabora.ai. Acessem lá. Tem o blog super legal também, que tem várias dicas pra você que já tem uma... Já trabalha com financiamento coletivo. Pode ter algumas dicas ali. Se você tá querendo entrar, né, em um financiamento coletivo, faça parte, né, do colabora.ai. Mas aí também tem várias dicas lá. E é isso. É, vou lançar uma coisa interessante aqui. Oh. Vou fazer o seguinte. Vou dar Beatbox. Um link especial. Vou dar um link não especial. É possível. Ah, não. Aí não. Um link especial. É, tô com o pênis duro agora. Aqui. Eu vou bater três agora. Eu sei que vamos muita lá no gente, gira-gira. Muita gente aqui que ouve. Não. Ah, cara. Não. É, muita gente ouve o Churume, é produtor de conteúdo, né? É, se você ainda não está no Colabora Aí, se você já estiver, isso não vai valer pra você, tá? Ah! Saia mas... do Colabora Aí e volte! Venha contra o link. Eu vou dar um link especial aqui pros ouvintes do Churume. Quem entrar lá, nossa taxa administrativa é 12%. E pra quem se cadastrar por esse link, que está aqui no, que na está, postagem. Na postagem, vai ter. Uma taxa administrativa de 10%. Oh! 10% a mais! Excelente! Vai ser 22%. 22%! Ah, excelente! Que vantagem! Que vantagem! Mentira, não. É 10%. Vai ter um desconto de 2%, então. Pronto. Ah, ótimo. Eu acho que em plataformas de financiamento coletivo é a taxa mais barata que tem no mercado aí, hein? Chutemos que sim. Eu acho que sim. Acredito que sim. 10% aí. 10%. Pra você conseguir angariar fundos pro seu projeto, é um preço mais do que justo. Exatamente. Maravilhoso. E tem só uma coisa que a gente não falou lá no começo, mas a gente dá uma assistência especial pra todo mundo. É verdade. Inclusive, não é assistência nem no site só, né? Sim. Tipo, por Skype também e tudo mais. Sim, por Skype, por DM do Instagram, por DM do Twitter. A gente tem lives no Instagram todo final de mês. A gente faz umas perguntinhas lá no nosso Instagram toda sexta-feira e elas são respondidas na live. A galera tem interagido bem legal na live com a gente. Que bacana. Então, o produtor de conteúdo lá, online ou offline, como você disse, vai ter o suporte aí de vocês para tirar dúvidas. É tratado como deve ser tratado. Oh. Como deuses. Isso aí. Como nossos amores. É como nossos amores. Exato. Como todos de Capitão Nascimento. Do Bop. A gente vai até, coloca o nosso cap lá, coloca o meu coturno e atendo as pessoas. Cara, Fábio, um prazer ter vocês aqui. Vocês, acima de tudo, são nossos amigos. Com sempre certeza. Deixei isso bem claro. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem aí no podcast. Eu sempre falei isso pra vocês. Trabalho essencial desde o Ouvindo Podcast, que você já administra lá e faz com carinho. Vai voltar a fazer. Sim. Os podcasts que você faz também, que sempre são maravilhosos. Então, parabéns aí. Eu acho que... Todo mundo fala, quando vai ser o ano do podcast? Eu acho que falta mais gente que faz trabalhos assim formidáveis com vocês para esses anos acontecerem. Pra incentivar a galera a produzir conteúdo. Todo mundo lá do podcast mandou um beijo na bunda de vocês todos aí, é isso. Eles mandam mesmo. Mandam então. E mandam bem. Mandam bem. Wesley Zop, nossos contatos e o seu tchau aí pra galera. Muito bem, temos o nosso e-mail, que é lido em episódios separadamente, que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que estamos recebendo vários áudios, mandando o Douglas chupá-los. Que manda áudios assim, ó, me chupa, ganso. Manda isso que um dia vai pro ar, calma. Um dia vai. É, DDD 19-99495-5485. Tem o Twitter, que é o @néctarnolixo. O Facebook, o Instagram, Lixo do Lixo, e os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameiroxos. E farol. Muito bem, é um prazer ter vocês aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado dessas histórias, que alguns estejam chorando de tristeza, outros chorando de riso. Ou de vergonha alheia. Mas não perca a esperança de pilotar o trem da vida. Assuma esse manche, não desça na estação errada. Não desça precocemente. Que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!